Bem-vindos ao Neo Play episódio 54, com os capengas de sempre, Cisne Negro. Muita baguncinha e muita diversão. Old Goff. Eu esqueci até o que eu ia falar depois dessa do Cisne. E eu sou o Dissection. E mais uma vez, nosso podcast parece estar preconizando, hein, Cisne? Você viu aí a Nintendo registrando as patentes, nome lá no Japão, lá do Nintendo Mini, do Nintendo 64 Mini? 64 Mini, a gente tava brincando, tá, eu falei, ó. É melhor a gente esperar eles lançarem tudo, tipo, a gente começar a fazer o episódio só dele. É, que a gente já vamos falar logo, né, cara? Aí fica já o minicub. Vai sair do Neo Geo também. O Neo Geo já saiu, já, não saiu? Não, anunciaram já ainda semana, não, né? Ainda não. Vai ser essa semana. Não, do Neo Geo já tinha anunciado faz tempo. Eles mostraram essa semana o... Como que vai ser, né? O gabinete. É, então, mas já tinha gabinete, anunciado faz tempo. Gabinete, confirmaram o lançamento. Tinha vazado, vai ser como né? Se fosse o... Vai ser como se fosse o bar topzinho, aqueles bar top que vendem aí. Só que um pouco menor. Agora do Nintendo 64 eu fiquei pensando qual que é o jogo que vai vir. Tirando Mario e Zelda. O Nintendinho não teve lançamento, não, né? Só o Super Nintendo, que botaram o Star Fox 2 e aquele outro lá. Só o Super Nintendo mesmo, Nintendinho. De repente o 64 lança uma doideira aí, pai. Eu acho que vai ser difícil. Mas não sei o que, não tem mais... O que que ficou? Eu acho que vai ser difícil. Aquele Resident, que foi inacabado, que podem terminar. O Resident Zero, o Resident Zero, que era pro 64 inicialmente. Mas ele foi terminado depois pro GameCube. Já fizeram GameCube, remake no GameCube, então. Pra quê? E eles pegaram sei lá, pra dizer que eles podem. Fazer assim, ó, eu posso, toma, safado. Não, eles lançaram pro GameCube, não é que eles abandonaram. Eles lançou pro GameCube, mas era pra... Era então, pra mas o Star Fox foi 2, foi por causa que não tinham deixado engavetado. Diferente, os Resident Zero, eles mudaram a plataforma. Ah, se vier com o Indiana Jones lindo, já tô satisfeito. E o Conkers, e o... Ih, tem muito jogo bom. E o 007, Conkers, né? Conker é da Rare, não vai vir. 007 da Rare não vai vir, esses jogos da Rare não vai vir. Aquele, o Turok, também era top no 64. Beleza, então. Vamos lá pros jogos que estamos jogando. Sim, o que você andou jogando nesses últimos tempos aí? Já andei jogando um jogo de muitos tempos atrás que foi feito com uma homenagem linda aqui do estúdio brasileiro, Horizon Chase. Eu tava esperando tocar a musiquinha, ó, pra você ver. Você não tá escutando? Você não tá escutando, hoje? Ela tá tocando, na sua aí. Mente, tá todo na mundo sua mente, tocando. Ela tá tocando. tocando nas mano. Nossas mentes. Não, mas eu tava esperando tocar a musiquinha de verdade, não vocês fazendo com a boca. Pô! Mas aí você imagina, visualiza na sua mente e pronto. Mas e aí, Cisne, essa versão que eles fizeram aí pro PC? Eu joguei na época versão de celular, já achei perfeito, lindo e tal, e fizeram o port, né, que saiu agora pro PS4, PC e tudo mais, e pra PC. Um barato que eu vi, assim, é que eles fizeram um mapa, assim, diferente do que era no celular. Eu vi uma foto de um claro, globo. É, fizeram. Eu não joguei ainda fundo, joguei, foi que anteontem que eu comecei, assim, eu não zerei tudo, mas pelo pouco que vive que tem mais, bem mais coisas do que o do port do celular, graças a Deus, né. Não fizeram só, do port não, do original do celular. Não fizeram um port do de também depois de fizeram tanto um tempo, jogo, né. Depois de tanto tempo enrolando. A única mancada que, ao meu ver, né? Mas não sei se é pra manter a pegada. Ah, velho. É pra manter a pegada. Não, é, a choradeira só vão... porque não tem online. Isso. Ah, tá. Isso aí é verdade. É, isso aí, cara. É uma coisa que hoje em dia é... Como vai ter um jogatina sem online? Fala aí. É, como... Eu e Dissection já tava... A gente já tava planejando. A gente teve, ó, quando teve a notícia, eu e Dissection já falou assim, quando lançar, a gente vai jogar isso aqui. A gente prometeu. A gente já fez. É, a gente já fez essa coisa. Já programou. Pô, aí os caras me mandam 4 telas, a única diferença foi 4 telas. No, era pra ser nostálgico, naquela época não deu, dá pra jogar, cara, jogar em entre grupo, nós, era assim. Cá entre nós, tu joga com alguém em tua casa, assim, tu chama os amigos joga pra jogar. Nada, onde joga vem, com molecada. Um só. Ah, então, nem igual antigamente que a gente saía da escola e vinha com molecada. Ia pra hoje jogar, dia, cara. Eu vou chamar o maluco, só quer chapar e ficar doidão, maluco, mas nada. Eu vou chamar assim, galera, sexta-feira, vamos lá em casa jogar Horizon. Vamos jogar em casa jogar Horizon Case, nós quatro, vamos. Falei, mas rapaz, não sei nem o que é isso. Não, mas vamos voltar pro jogo. Uma coisa que eu tava vendo que o pessoal tava elogiando é que ele realmente é a 4K. Assim, o pessoal pessoal que tem a televisão que eu tá falando, demorou, mas... É, eu não testei nada desses. Não, mas então, mas quer dizer que não é aquele forte que tá. Essas frescuras de hoje em dia. É, essas frescuradas que o pessoal pede. É bom. A jogabilidade dele é boa, você joga com o controle de Play 3, assim, o analógico dele funciona direitinho, ele vai pro canto que você quer, na precisão que você quer. A proposta do tem jogo... Tem pistas a mais? O jogo foi... Tem pista a mais? Tem, não, eu tô perguntando, tem pista a mais, alguma coisa ou não? Ou só tem, tem. Eu só não lembro o total agora, mas tem. Eu só tô jogando a versão da Steam, né? Se tem a mais, é que eu tô jogando. Porque eu sei que eles pediram pro Barry... Porque eles pediram, não, assim, né? Mas pagar, né? Pro Barry Lee fazer músicas a mais. Tem novas músicas. Então deve ter pistas a mais também, né? Tem pistas a mais. Eu não lembro o total. Se você for ver, dá mais de 100 pistas. São divididas, assim, em cada cidade. Tem duas, no máximo três. Até onde eu joguei. Tem cidade que só tem duas pistas só. Mas juntar no total dá mais de 100. E a maioria das músicas, assim, elas vão se repetindo, né? Até certa parte. Depois, quando eu cheguei na Grécia, que foi quando apareceu algumas músicas novas lá. E também tem a música do Top Gear também, a original mesmo. Só que tem uma nova versão, né? Tem outras músicas também que elas lembram, eles pegam um trecho das músicas antigas do primeiro Top Gear e faz uma homenagem mesmo, né? Mas as mesmas notas, a mesma melodia eles colocam na música. Mas isso aí é desde o começo do jogo ou você tem que salvar o jogo pra liberar isso aí? Não, depende da pista que você vai jogar. Cada pista tem uma música. Aí às vezes as músicas vai escolher, se repetem. Por exemplo, a música do Top Gear, se eu não me engano, a primeira vez que ela toca, eu acho que é na do Chile, parece. Aí depois ela só volta na do Brasil. Isso que eu ia falar, tem cena do Brasil. Eu vi que também parece que tem mais carro também, né, do que a versão do celular. Tem a Kombi. Ah, é, então, eu não peguei a Kombi ainda. A Kombi é top. Eu não peguei ela ainda não, mas tem um Fuscão? Tá atrás dela. Tem um Fuscão? Fuscão não cheguei a ver não. Eu não joguei ele, zerei tudo, top. O Old já platinou ele no Steam, todo dia que eu abro lá. Ainda não. Tá lá o Old lá, 5 mil conquistas. Eu tô na metade. Nossa, pra você ver isso. Meu, já deu que umas 8 horas já e eu tô na metade ainda. Porque também tem muita vez que você reinicia pra você pra pegar todas as fichas que tem, né? É, então, no celular eu passava pra ir, pegar aqueles negócios no meio do caminho, assim, eu achava difícil. Assim. É, e o problema do jogo, assim, também no começo você bate muito nos outros carros, né? Porque eles fica muito amontoado na saída, né? Aí você sempre bate. Eu vi aqui, fui buscar informação e acrescentaram a pista do Havaí, Aloha. Aloha. É a pista nova. É o Havaí Cup, no caso, que não tinha na versão do celular. Essa é a última, então. É a última. Tem a Kombi Neon Mara, maravilhosa. Mas então, a pergunta que não quer calar, valeu a pena toda essa espera? Valeu pra tu jogar na mesa, assim, de boa no computador. Agora, pela falta do online, me decepcionou um pouquinho. Me decepcionou, porque eu vou zerar esse jogo, acabou. Eu vou zerar e acabou. Não vou ter a graça de jogar contra. Não, depois que você zerar, você pode jogar o modo campeonato lá, como era nos clássicos antigamente. Você me entendeu, de sexo. Não é a mesma coisa do que tu zoar a cara do outro passado. Beleza, então, Cisney. E você, Old? Andou jogando o que nesse tempo? Eu também estava jogando esse daí que o Silvio falou, né? Aí, só que eu também tinha comprado o Wonder Boy, né? Dragon's Trap. Ah, tu pegou o mod do Manda Mônica? Tu pegou isso, aí eu nem joguei o original, né? Eu só peguei o mod lá, instalei e fiquei jogando com o pessoal da turma da Mônica, né? Melhor, aumentou o carisma em 300%. Mas o jogo é mesmo um remake ou é tipo um novo jogo do Wonder Boy? É um remake. Tanto que tem a opção de voltar, né, Old? Voltar? No jogo, tu aperta o botão, explica aí. No L2 você pode voltar a música original, como era no primeiro jogo lá, no Master System, né? E se você apertar R2, os gráficos voltam àquele estilo 8-bits lá. Ah, tá. Ou seja, Vem uma ROM. Você pode jogar com gráfico antigo e a música nova, ou com gráfico novo e a música antiga. É muito bacana. Você pode variar os dois ao mesmo tempo. Pode variar os dois ao mesmo tempo. Você, às vezes, você volta pro gráfico antigo, e quando você volta pro novo, assim, você toma aquele susto com a diferença, né? O impacto que dá. E detalhe, em qualquer momento, em qualquer circunstância. É, qualquer momento. Momentozinho esperando. Qualquer hora tu aperta certa vibe. É, é se você for ver, as fases são as mesmas. Os obstáculos, coisa. Os inimigos, só tá no remake, é tudo redesenhado. É tudo refeito mesmo, né? E aí o mod que você pegou lá pro lugar é tipo oficial ou não é que fez, o pessoal fez? Não, quem fez, então, eu não lembro o nome do grupo agora que fez o mod, mas o criador do jogo, acho que foi o diretor, parece, do Wonderboy, do remake, ele compartilhou na Steam. Ele não fez nada pra vetar, entendeu? Ah, mas esse jogo tem aquele negócio de Steamwork lá, tipo, pra ter os mods oficial? Não. Essa é a galera que trocou os arquivos do jogo lá, né? As artes, né? Aí você tem que instalar. Bem que ele podia fazer isso só copiar aí, e colar, né? Pra ficar mais fácil. Só copiar e colar, é mole. Não, mas então, mas pra quem não manja muito, era só ele ligar aquele negócio lá dos mods, né? Aí já fica mais fácil. Não, mas aí ficou fácil. É só trocar. Baixa o arquivo já pronto já e troca no lugar da pasta do jogo original. Já pronto, já tá feito. Não precisa fazer mais nada. A única coisa que você precisa fazer é você baixar. Você só precisa baixar a ROM original, né? Do Master System, renomear pra pro jogo reconhecer a ROM, né? Então é isso. A dificuldade do jogo é insana, né? A dificuldade do jogo é insana. Difícil, tu chegou onde até agora? Eu já cheguei na última fase já. Ele é curto. A questão é mais você ter os power-ups lá pra te ajudar a passar nas fases, pode, né? Ajudar. Aí você consegue. Aí você tem. Se você morre, aí você perde tudo, né? Os power-ups também. Mas você não perde dinheiro. Você só fica com dinheiro. Isso. Mas você pode comprar. Pode ir, voltar nas fases antigas e pegar mais. Isso. O mais legal é o bumerangue, que você não. Se você. Quando você joga ele, você pega de volta. Aí você não perde ele, né? Agora, se por acaso passar direto, aí você tem que achar outro. Não é que não gasta, né? Que nem o fogo, o raio, essas coisas assim. Bumerangue não. Você pegou ele de volta, você fica com ele até o final do jogo. Ou até morrer. E é difícil o jogo, assim. No começo é. Difícil. Porque o pulo, você não. Às vezes não acerta o tempo certo dele ainda no comecinho, né? Porque é do mesmo estilo do jogo antigo. Uma pessoa que não jogou esse jogo também, moleque, de hoje e tal, jogar ele, você acha que vai curtir? Jogando hoje. Mas mesmo sim, jogando com o modo normal, tipo, sem voltar, sem retro, só o jogo de que ele é mesmo de hoje, você acha que vai curtir? Ou você acha que também é mais um jogo mais pra gente, assim, jogo não. Não, até porque se o pessoal colocar o mod da Turma da Mônica, todo mundo conhece, né? Fica bem mais legal também. Então, mas você acha que, tipo, o pessoal de hoje em dia também vai curtir esse jogo? Vai, eu acho que sim. Valeu a compra, né? Valeu. Só falta ver o final agora só. Mas é legal, eu gostei. Eu joguei lá o Deadfall Adventure, o jogo do Indiana Jones sem ter o nome do Indiana Jones. Não sei se vocês já chegaram a ver esse jogo, tem no Steam. Eu vi que o Cisne tem ele na lista de desejos, assim. É um jogo de primeira pessoa, você joga tipo lá no Egito, é o cara tem chapéu, é uma cópia descarada de Indiana Jones, assim. Tudo remete ao Indiana Jones. Mas é FPS, é primeira pessoa? É primeira pessoa. Ah, sei qual é, acho que eu sei qual é. Começa no Egito, né? É, no Egito. Nas tumbas. É meio travado, né? Ah, então, esse jogo, ele é de 2013, mas parece aqueles jogos que foi os primeiros jogos lá de PlayStation 3, de 2008. Você lembra que era o visual bonito, mas começava o cara a se mexer, assim, as animações do boneco aparecer, que você já começava a achar tudo robótico. Ruim. E desengonçado. Então, esse jogo é mó estranho, meu. Eu falei, caramba, e é de 2013. Que é a empresa que fez? Ah, não faz pergunta difícil nessa hora. Porra. Eu sei que as notas dele, a melhor nota que ele teve foi a versão do PC, que ganhou nota 5 de 1 a 10. A versão de videogame ganhou 3 e 4. Você ver como foi bom esse jogo. O pior é que eu acho que os caras fizeram ele pensando no Indiana Jones, porque ó, você joga lá em 1932, igual o filme do Indiana Jones, aí tem lá os russos e os nazistas tentando pegar você, você tá lá tentando pegar lá o tal do coração de Atlântida, o negócio é uma cópia descarada de Indiana Jones, tem a menina... Bom, aí depende do ponto de vista, pode ser uma cópia, pode ser uma homenagem. Tributo. Sim, né? Eu acho que os caras pensaram muito, ou não conseguiram a licença, ou não falar assim, não vamos deixar botar o nome de Indiana Jones, que não tá bom, não. E por que que tu veio pegar esse jogo pra jogar agora, do nada? Porque eu comprei dele, ele, então. Mostra. Eu comprei e ele. Ainda, tá... Além de ter jogado, veio falar aqui. Não, mas eu tenho que falar. Ainda fala mal ainda. Não, mas o Cisne tá com ele na lista de desejos, já tô avisando, então. Eu e o que não, tem a ver? Tudo a ver, que ele agora já sabe que é um jogo que... Mas, resumindo, tu zerou ele, fechou? Ainda ele. Não, porque tá difícil esse jogo. Mano, o jogo arrastado. Então, o jogo é uma bosta. Recomenda e comprar, então eu vou tirar ele agora. Não, comprar não. Tipo, não, eu recomendo se a pessoa tiver jogar, que nem eu. Mas comprar... Meu, é ruim. cara, eu acho que só a trilha sonora, assim, que é legalzinho. Nem porque, mano, é ruim esse jogo. Eu fiquei arrependido de ter comprado esse jogo. Eu já tenho ele faz tempo. E é que eu não lembro quanto eu paguei. Mas eu acho que eu devo ter pagado ainda ele. Ainda bem, né? Porque senão você ia chorar. Você ia chorar ainda mais, né? Então, mas eu fico tentando lembrar quanto eu paguei. Eu acho que eu paguei caro, assim. Ele tá 38 agora. Não vale. Só pra a nível de curiosidade. O jogo é até que é bonzinho, assim, se você comprar ele por uns 5 reais. Não, se você pagar uns 5 reais. Agora eu não entendi mais nada. Não, então, não, se você pagar uns 5 reais. É. Ou é bom ou é ruim. Não, esquece se você pagar uns 5 reais. Esquece preço. Você... Vamos imaginar que ele tá de graça. De graça? Aí beleza, você pega. Porque ele tem cartinha. Pera... então peraí, Sérgio. Então não é ruim, cara. Então não é ruim. Eu tô falando assim. De graça, dá pra jogar até, ele? Dá pra jogar até ele? Até injeção na testa, sim. Se bem que essa pergunta pro de Sérgio, que recomenda jogo da barata voadora. Feita em flash, só porque tem cartinha, então essa. Não, você tá ligado. Então esse jogo aí tem cartinha, né? Tem, dropa cartinha, mano. Então vale. Não, é o que eu tô falando. Cartinha, então se aparecer cara, por não dá pra aproveitar reais. Nada assim, aventura, o enredo. Não, ah, outra coisa que eu lembrei. Eu não entrei, mas ele tem multiplayer. Então, pelo menos, se a pessoa pagar um pouco, dá pra jogar o. Contra outra... E é contra, nem é em copo. Dá pra você jogar contra outra pessoa. Mata-mata. É, mata-mata. Então. Então nem isso acertou, então. Ju. As notas dele foram baixas, não foi à toa. Se você já tiver, né, faz nem eu. Joga pra dropar as cartinhas. Pra ver se recupera o prejuízo. É, mim, então. Né? É, caso contrário, mais de 5 reais não paga pra esse jogo. Você vai se arrepender. Volta 1998, o ano que é considerado por muitos o ano do videogame. Ou então, o ano que o Cisne viu o Vascão dele ser campeão da Libertadores da América. Você lembra disso, Cisne? Eu vou torcer pro Vasco ser campeão. Vasco da Gama. E diga-se de passagem, foi a última vez que um time carioca ganhou a Libertadores. Vasco campeão, o Juninho, lindo, lindo, maravilhoso. Pô, foi nesse sempre. Ano que o Edmundo foi artilheiro do Brasileiro. Ou foi 97? Não, foi 97. Então, o Edmundo foi artilheiro em 97, quando o campeão ainda era só de uma rodada. Os caras só quebraram o recorde dele quando virou dois turnos e deu mó tempo depois. É, mas fez gol na Copa? Não fez. Não fez. Então, esse ano também, o Brasil perdeu a Copa do Mundo. Foi uma beleza. Essa Copa eu assisti na SBT, inclusive. Não, na 98 não passou na SBT. Eu passo. Não, essa aí você não assistiu, não. Essa aí passou 94. Na Band. Passou na 98. Band. Então foi na 94, então errei. Esse ano também teve lá o Fernando Henrique Cardoso se reelegendo. Estragar com esses assuntos. Ninguém quer saber não, disso. Tem que falar. Ele só queria saber do dólar pra comprar pra na época que tava. Esse ano, o Ratinho, que fazia maior sucesso na Record, foi pro SBT. Ratinho, que o programa dele. É uma informação importante. O programa dele era o Ratinho na Record. Audiência o Ratinho na Record época. Era muito melhor. O Ratinho na Record era muito melhor. Então, e ele era. Então, foi por isso que o SBT foi lá furar os olhos. Mesma coisa do Faustão. Eles saem da Record. O Faustão não foi pro SBT. É. Não, cara, ele é da Record, o Faustão, não começou na Record. Não, ele é da Band. Era Band ou era Record? Era Band. Tem certeza? Tem, Band. Bom, inclusive, então, onde eles começam, eles são melhores. Eu jurava que era da Record o Faustão, não era do Record? Faustão era da Band. É, da Band. É da Band? É. Faustão, Esse ano também foi o ano que estreou lá o Teleton no SBT. Teve um filme lá maravilhoso, o Armagedon. O Jota Quest lançou lá aquela música fácil. Música da Aerosmith. Na música da Aerosmith, chorei muito. Ou seja, foi por essa época que você viu Street Fighter 3? Foi mais ou menos essa época aí, Que assistiu? Que eu juro que eu vi... Não, que eu vi a capa do Street Fighter 3. Foi terceiro impacto. Você comprou... Não, você comprou. O Sega Saturn. Você comprou. Não, eu vi ou comprei? Não, você comprou. Não, na história você falou que você comprou o jogo. Já mandou ele. Você falou então que eu comprei. Você falou que comprou o jogo. Você falou que comprou o jogo. O Street Fighter tem de Saturno. É, então eu comprei. Que era uma loja de videogame na Barra da Tijuca, no shopping doido lá, que tava vendendo tudo porque tava falindo. Aí eu fui e comprei o Golden Axe, o Duelo. Você falou que comprou o Street Fighter Saturno, 3. E o Street Fighter 3 estava lá. Não, eu não então, comprei. Eu comprei, eu não lembro agora. Não, cara, minha mulher falou. Mas era Street Fighter 3 do terceiro impacto. Eu tenho certeza que era. E sabe o que é o pior? Você podia já ter usado o Google, que foi nesse ano que nasceu o Google. 98. Você podia ter pesquisado isso, tá vendo? Não, na época não era muito chão com o computador, não. Era só com o meu Sega Saturn, não. Então era videogame? Era Sega Saturn e meus Discman. Então foi por isso que no dia 27 de novembro de 98 nascia o Dreamcast no Japão, filho. Não, o Dreamcast demorou a chegar. E, boa, no começo eu não tinha muita vontade de ter o Dreamcast, não. Assim, eu comecei a ter vontade quando apareceu lá o Resident Code Verônica. Exatamente. Quando eu vi o Code Verônica, o Sonic e o Soul Calibur. O meu foi o Resident Code Verônica e o jogo que o Fish falou aí, que é o nosso primeiro joguinho aqui, foi o Sonic Adventure de Dreamcast, que eu lembro que eu pegava jogando a demo dele, fazendo competição, assim, que só tinha uma pista, só a primeira pista. A gente ficava correndo pra ver quem fazia o maior tempo, assim, ficava jogando e saindo. O maior tempo? O melhor tempo. O maior tempo. É, pra ver quem dura, fica mais tempo. A gente um dia deixava um dia, o outro dia deixava dois dias, pra ver quem ficava mais tempo. É tipo uma competição inversa. Exato. Corrida ao contrário. Esse Sonic Adventure, pra mim, foi o que marcou a entrada do Sonic de fato no 3D. Lógico, mas esse que é o 3D. Saturno foi... Lá vem o Sonic, você tem que colocar o Saturno. Não, pô, mas tem o Saturno, tem uma versão daquele Sonic. Aquele jogo não conta como 3D, que lá é uma porcaria, mano. Mas era, né? Tecnicamente era pra ser o primeiro, mas não foi, né? Esse aqui ficou mais... Esse aqui foi o tal do Sonic. Não, o Sonic, ele não só é tipo, o primeiro Sonic realmente em 3D, como é considerado até tipo, o melhor Sonic em 3D, assim, mesmo tendo depois o Sonic 2, o pessoal também gosta, a maioria acha esse Sonic Adventure o primeiro, o melhor jogo. Só que eu acho que ele ainda tem, tipo, alguns problemas. Eu não gostava muito de jogar com Sonic, mas eu não gostava muito de jogar com os outros personagens. Por ser o primeiro, assim, dá pra gente dar um bom desconto, né? Ah, mas você lembra aquela fase de pescar com aquele carinha que a gente ia ficar pescando? Era terrível. Nossa, era terrível. Mano. E pior que pra fazer o verdadeiro final, você tinha que fazer aquilo ali, você tinha que ficar pescando. É, pra mim, no máximo, era Sonic, Knuckles e o Tails. É, o resto... então, o Tails, porque também dá pra você fazer correr. Não, o Tails não prestava, nunca prestou. Cara. Não, aquela sua maldita boca. Aquela sua maldita boca. Você tá falando de um dos maiores ícones da história do videogame. Que sal maior. Mas o Knuckles que eu não gostava muito é aquele negócio de ficar explorando, assim, tipo, você tinha em tal lugar, eu achava... Ah, eu achava legal, É que cansa. É diferente, mas depois cansava. No final do jogo, você fazendo aquilo ali, e ficava mais difícil de achar também. Era meio chato no final. É. Eu achava meio vazio o jogo, às vezes. Como assim vazio? Vazio, não tinha muito... Nada, assim, ele era interação, bem... Interação. Como? Nossa. Tem interação? Não, é, não tinha tipo, muita interação. Com inimigos e tal, e pá. Às vezes tu ficava andando pra um lado e pro outro, eu achava... Nossa, assim, nada deserto. A ver. Não é deserto. É porque ele é meio open world, assim, né? Então, mas ele é assim cheio, assim, mas ele tem, tipo, bastante coisa. Ele não é um... Que nem os jogos do Nintendo 64, que era vazio. Ele tinha bastante coisa. O que eu achava ruim um pouco é que ele era meio bugado. Às vezes você ia em tal lugares, assim, aí você ficava travado, assim, num canto, sabe? E era ruim também de entrar nas fases também. Você não sabia pra onde não ia. Não sabia. Você tinha que adivinhar o caminho. Não sabia. Não, e a fase ia se construindo, né? Tinha isso também. Gostei. E às vezes ele tinha aquela pegada meio RPG. Às vezes você tinha que ir em tal lugar pra fazer tal parte da história só pra fazer aparecer uma coisa pra fazer. Pra liberar. Pra liberar a fase. Quando você tava dificuldade era os inimigos. Às vezes tu, sei lá, ficava a profundidade não era muito precisa, né? Pular, aí tu pulava meio torto, aí, pô, acertei, aí tu não, tava em outro canto. Isso é umas coisas assim, meio doidas. Quando tinha uma rampa era uma maravilha mesmo, você dava um looping, aí você caía do... Caía fora. Às vezes você caía no meio do looping, você caía assim pra fora e perdia mas a vida. Mas isso aí era por causa dos 3D, os primeiros 3D parte, sempre faz parte. Isso aí é até charme, perdoado. É o charme do jogo. A estrutura dele me lembra muito o Mario. Mario 64. Eu acho que basicamente foi inspiração, né, da SEGA fazer uma coisa parecida, né? Com certeza. Como o Sonic é muito rápido, do outro, ele né? Porque... mais engonçado, né? Só que o problema do Sonic é que o Sonic tem agilidade, né? Subir aquelas rampas lá, dava um nervoso, meu irmão. Ainda mais quando tinha perto de abismo e tal. Então, nossa, eu tinha vontade de ficar, nossa, da hora, eu vou correr. E ao mesmo tempo você ficava com medo, você falava, nossa, essa cagaça, você cai. Aí você fala, nossa, vai dar um bug, aí eu vou perder uma vida. Ainda mais quando tu passava no não, pra enfrentar o último chefe mesmo. Na rampa de corrida. O último chefe, lembra que você tinha que ir correndo lá e tal, aí você podia cair fora e já morria. Assim. Sim. Pra morrer era rápido. É porque ainda não tinha o advento lá da correção versão online, de cara lançar o jogo e depois corrigir, assim, pro patch, né? A gente comprava o jogo e tinha só foi corrigido no DX lá no PC. É, mas aí já era no GameCube, no PC, isso. As versões PC. Mas mesmo assim, ainda assim, você joga, acontece, assim, não arrumou, assim, 100%. Esses bugs, assim, acontecem. Eu achava legal também. Achava não, né? Achava diferente. Vocês tinham aquele. Coisa que encaixava no controle do Dreamcast? Tinha. Eu não lembro o nome. Aquele. Tinha um. Tinha como se fosse um Game Boyzinho. É, aí se você tivesse. Aí se você tivesse. Eu tinha. Aí aparecia o Soniczinho neles, lembra? Aí tinha até um jogo. Certo. Não, tinha o Resident Code Verona também tinha. Aparecia Life. Acho que era então. Life. No Sonic você podia criar um Cal. Então, um mas tinha o Charles Garden lá. O Charles Garden. Sim. Você fazia no jogo o seu Charles. E você podia mandar ele pra esse. VMU o nome. É, VMU, isso mesmo. VMU. É, então. Você mandava ele pro VMU. Era Virtual Machine Ultimate. Ultimate? Não, é, o Virtual Machine eu lembro. Agora o U não sei o que era. Acho que era Unity. É, Unity, é. Uma coisa assim. Isso, deve ser. O engraçado unidade, que não tinha função nenhuma com isso aí. Você mandava ele pra lá e servia pra quê? Nada no jogo. Assim. É, não, tinha uns jogos eu que era bacana. Eu nunca consegui Resident, fazer funcionar aquele negócio. No Resident funcionava, no Code Verona. É, porque era aparecia. A vida não, que sim, mostrava só conectado, isso. Conectado no controle ele funcionava. Ah, é. Digo fora. Tava, já era. Pesava mais o controle também. O controle já era pesado, né? Com aquilo ali, o controle do Dreamcast era pesadérrimo. Um barato também desse Sonic Advent que eu achava. Você lembra? Era, eu acho que era com um Tails. Você lembra que a gente tinha que ficar carregando umas pedras, assim, que a gente tinha que encaixar numas partes? Joia, joia. Mais joias. Nossa, como que eu achava aquilo esmeralda. Idiotíssima? Pra era uma que ficar andando com aquele negócio ali, meu? É, era esmeralda do Sonic, né? Sempre tem que ter. Não era pedra, era uma esmeralda. Aí você tá com o Sonic, ou então com o Tails, pode voar e tal, e você tinha que pegar aquele trem lá. Isso aí eu achava uma... Ah, mas, cara, pro Dreamcast foi... Isso eu achava legal. Eu gostava do começo do jogo da baleia lá. Você tava dando velô, de repente a baleia passava assim. Mas cês, não sei se você lembra disso aí. Era uma das propagandas, assim, antes de sair o jogo. Isso aí eles mostraram... Você não lembra? Até nas revistas, assim, mostrava foto e tal. Aí todo mundo, nossa, que legal. Que... Era tipo um chamariz, assim, do jogo. Era isso, assim, mostrar a baleia quebrando tudo. Ah, uma outra coisa, assim, do Dreamcast é que ele conseguiu igualar o arcade com o console, né? É, foi na hora que parou, né? Foi o momento que... Na verdade, ele passou, né? Porque você lembra que até as propagandas da revista diziam, assim, que a partir daquele momento, isso. Era o videogame 3 vezes mais potente do que qualquer arcade da época. Era top demais. É, então, cara. Não é à toa que o Sonic, que nem o Cisne fala que o Sonic é deserto. Meu, não é. Não, mas não é problema do videogame, é porque é o jogo não, assim. Não, não é. É que você não tá lembrando direito. O jogo não é vazio. Ele é bem, assim, povoado. Tanto que todos os jogos que você vê, assim, até hoje em dia desse tipo de jogo, tem aquela quantidade, assim, de personagens. Não é que a gente tá falando aquela vacidão de coisa. É diferente do nosso próximo jogo aí, o Zelda Ocarina of Time, que também saiu em 98. É um jogo maravilhoso, mas esse você andava nos campos e esse era deserto. Vai dizer que não era. É, mas já é porque a proposta do jogo é um RPG. Outra pegada, né? Não é porque é de RPG. Porque se fosse assim, o novo jogo era deserto. É por causa que o videogame não tinha a mesma capacidade. O Sonic era super povoado, sim. Por causa que o Dreamcast tinha capacidade. É, o jogo era pra ser mais, porque era um jogo de ação, pá. Senti falta daqueles bichinhos que a gente pisava e plum, plum. E o Zelda? Esse aí quando o jogo não apareceu. Esse Zelda, pra mim até hoje... Como eu joguei esse jogo? Nunca jogou? Como eu joguei? Como dos eu joguei? Antigos? Eu tentei começar. Ah, como eu joguei? Que, meu filho? Você não jogou não? Não. Sério? Eita, meu Deus. Nem a versão 64, do DS. Assim, Nintendo 64 eu joguei muito pouco. Mas teve outras versões, DS e tal. Ah, mas na época que lançou era... É, ou você tinha um Play 4, ou um Play 4, ou um Play 1, ou um 64, né? Aí ou você jogava na casa do amigo, ou então você ia na locadora, né? E na locadora você tinha que ter um cartão pra você usar o save lá. E se era no cartucho, o pessoal quando ia jogar apagava o seu. Aí quando você ia jogar de novo, não tava mais lá. Isso que eu ia falar, não dava. Esse jogo você tinha que ou você ter ou você jogar na casa de um amigo que tava querendo também terminar, porque senão não tava. É, muito grande. É, mas na época eu acho que quase ninguém, só quem teve mesmo que jogou. Eu joguei depois, quando eu consegui meu 64, lindo e tal. É sério, aí você também não jogou na época, não? Na época eu não joguei. Caraca, mano. Na época tu escolhia, cara. Eu tinha meu Saturno lindo. Nossa. Nossa, mano. 64, eu tá aí um gamer assim, que eu olhava... falhou. Tá aí um gamer que, se você falar assim, existe um gamer que falhou, é o Ciso. Pelo menos nessa geração, o cara falhou. Eu tava lá, outro escolhia. Mano. Não tinha essa verba toda. Aí tem que escolher. Aí tu ia Saturno ou PlayStation. Tem piratinha ali fora. 64, não tinha. Cada cartucho era um videogame novo, porra. Aí, então, mas é verdade, isso aí era verdade. Eu pensei que não tinha condição. Mas voltando pro Zelda, mas fala a verdade, você jogando tal depois. O jogo não era incrível, assim, é um jogo. Era não, se você jogar ele ainda hoje, ele impressiona ainda. Eu tenho ele no celular. É, o Ode falou a verdade. Até hoje, você joga, ele é mó gostoso, assim, ele é mó revolucionário. Eu não disse que ele é gostoso. Eu disse que ele é bom de jogar. Você que tá dando gentil aí. Gostoso, assim, de jogar. É um jogo bom. Cara, era mó da hora, você andando lá pelaqueles vales, assim, aí você cortando lá aqueles matos pra dropar lá, que é aqueles rubi. O jogo é quase uma poesia de que ele é esse jogo. A história e tudo mais, o desenrolar da trama. A única coisa que eu odiava desde o começo, mas isso aí é tudo, é o comecinho lá, que aparece a nave lá. Ei, Lisa! Nossa, como eu odiava aquilo lá. Tirando isso aí, né? Estragou minhas memórias. Então, que não era bem assim, não. Mas... é sim, é desse jeito, com essa vozinha. Lisa! Deixa eu colocar no mute. Parece o pessoal do torcida lá no KOF 94. Ei, Joey! Igualzinho, aí tá Joey, certo. Nossa, verdade. Ei, Joey! Você terminou, né, Cid? Porra, você chegou a fazer aquela espada lá, ferradona, pra enfrentar lá o Ganondorf lá, ou você vai com aquele último lá, que é o martelo, fortão? Eu fui com a espada. Você fez a espada, mas logo na primeira vez você aprendeu a fazer, fez aquele esquema claro lá. Não, né? É isso que eu ia falar. Eu lembro que a primeira vez que isso eu fiz... Isso aí, acho que só se... Não, pior que tem gente que mente hoje em dia e fala assim, não, da primeira vez eu consegui fazer o negócio. Ah, você tem que fazer uma parte de coisa, conversar com tal... Eu falar essas coisas aí, não, na primeira vez o Cisne tem essa maneira de falar, não, é. Cisne, então, por isso. Por isso mesmo que eu já perguntei, né? Não tem como, cara, porque só se eu fosse... Eu não jogava só isso. Nessa época eu jogava muita coisa ao mesmo tempo. Aí eu fiz, mas aí depois de um tempo eu descobri uma macetinho, revistinha. É, então, eu também, eu lembro que eu descobri na revista. Nessa época era rato de revistinha. Todo mundo ia pra Super Game Boy. Aí eu fiz a espada e foi. Você não lembra que teve, eu acho que foi uma gamer, assim, de um detonado, que era só pra o Zelda, você lembra? Só pro Zelda. Eu acho que foi. De repente foi até essa que eu vi. Não sei se era da ação. Eu acho que foi gamer mesmo. Não era gamer que tinha uma que era uma série que era só de matar o jogo. Aí teve de Final Fantasy VII e uma das versões. Teve Final Fantasy VII. É, então, uma das versões foi do Zelda, se eu não me engano. É, não, eu lembro que teve um especial do Zelda. Agora eu não sei se foi. Agora eu não sei qual a revista. Eu sei que foi numa dessas daí que eu peguei esse detonadão e tal. Foi a primeira vez que você andou com a Ivona. É uma da hora. Você pegava lá o carinha que tocava e vinha a Ivona. Nossa. O Old também não jogou, não, esse jogo? É isso mesmo? Eu joguei, mas eu não terminei, não. Eu só fui jogar depois no mundo. Mas no começo eu joguei na locadora um tempinho, mas foi naquele problema, né? De ter o save. Aí era complicado em locadora. Mas você chegou então a tentar salvar ele na locadora? Não, joguei um pouco, né? Quando eu vi que era grande demais o dinheiro que ia dar, eu preferia jogar com o Gunfighter, né? Ah, tá. Você falou assim, não vai ter como. Toda vez o outro chegava lá, tinha que começar de novo, né? É, aí tem aqui. Tinha até um caso que até apareceu na revista também de um rapaz que jogava. Toda vez ele ia jogar GoldenEye no 64, ele sempre jogava a primeira fase. Aí ele só botava. Tava uma hora e acabava o tempo dele. Cena triste. É, desses aí, jogos. Não, de 98, meu filho. 98 era assim, filho. É, 64 não devia ter em locadora, porque não dava, né? Não, 64 eu tinha, porque o GoldenEye é melhor. Tinha, cara, achando direto os caras lá no locadora. Eu não lembro de ter visto. Também não reparava, porque eu não tinha, então nem olhava. Ele esnobava, tá vendo? O cara já tava com o videogame errado e ainda queria esnobar. Meu senhor, esse é um gamer frustrado mesmo. Esse próximo jogo nosso também é um jogo que eu joguei muito também na casa de um amigo meu, que ele ia nessa de tentar salvar. Seja amigo. É, então, que foi o Xenogears de PlayStation. Esse eu salvei, joguei muito, mas assim, um amigo meu pegou esse jogo e aí a gente foi jogando. E pensa num jogo que é gigante, meu. Caraca, que jogo grande que foi Xenogears. E as cenas, e as cutscenes desenhadas assim. Não, é um monte de cenas. E o legal é que era assim, que tem as partes do jogo que você tá jogando normal. Vai ser tão desenho. E tem a parte que é tipo, você joga tipo aqueles robôs, assim, aqueles das batalhas. E aí tem cena também com isso, era mó da hora. Só que naquela época mesmo eu já reclamava. E era muito também de coisa do meu colega zoar, assim, os gráficos. A gente achava os gráficos bem estouradão, assim, cuspido. Quem gosta muito desse jogo é nosso amigo Samurai. Samurai. Um abraço pro Samurai. Ah, é verdade. Eu ia falar isso agora. Ele é verdade. Um abraço pro Samura. Ele curte Samuquinha. Pra caramba. Eu nem me atrevo a falar do jogo porque eu não joguei muito também, né? E pra não levar pedrada depois, aí é melhor ficar quieto. A história desse jogo, você tá ligado que tem até um livro, assim. Tem até um livro. É, é uma história mó complexa, assim, um jogo mó... Cara, o jogo mó... Cara, é, então, é uma jogar... história... A história é profunda, o tema dele, a jogabilidade dele, assim, o sistema de batalha também é bem profundo. E é assim, é que eu tô falando. O esquema de batalha dele, quando você tá jogando com o personagem normal, é um. E quando você tá com o robô, né, é um novo esquema de batalha, um sistema de batalha totalmente diferente, assim. Esse jogo é muito mais complexo, assim. É um jogo bom pra caramba. Eu não sei porquê, assim, ele não fez tanto sucesso, assim, como os outros jogos dessa época. Imagino que deve ser por causa dos gráficos, que não era tão bonito, mas ele era... Não sei. Os gráficos, que... era meio zoadinho. Mas essa época tava um boom também de RPG, tinha tanto. É, pro PlayStation, então, era um atrás do outro. Nossa. Sim. É, mas um ano anterior a gente já tinha tido o Final Fantasy VII, né? O pessoal ainda tava zerando o Final Fantasy VII. É, a maioria das pessoas tava. A maioria ainda tava zerando. Não, mas VII. era muito. O PlayStation é muito RPG. Era videogame de RPG. Eu lembro que nessa época aí eu tava com mais uma terminar e, nossa senhora, e mais um. Você salvou o Xenogears? Eu lembro que eu achava também assim, às vezes ele que cansava. É que ele tinha umas cenas, assim, que eram muito longas. Assim, tinha cena dele que demorava, tipo, 10 minutos. As cenas, história. Que nem tem uma história lá que você vai pra uma batalha. Lá no meio de um deserto, assim, tal. Cara, pra chegar na hora da batalha, acontece uma história que é uns 10 minutos. Aí quando acaba a história, você fala, vou pra batalha. Aí fala assim, insira o disco 2. Você fala, maluco, ainda tem que ainda botar o novo disco pra continuar. E aí continua a história. E continua a história. É, ele tem... É por causa que é o que eu tô falando. A história dele é muito complexa aí. Foi pouco jogo pra muita história. Então resume a história aí, então. Ah, eu não lembro. Assim, de cabeça, assim, eu não lembro. Mesmo é o que eu tô falando. O bagulho tem um livro. Eu lembro que ele era meio psicodélico, as batalhas. Não lembro? Tinha umas porra de psicodelia atrás. Era uma confusão de informação. Confusão não, é o que eu tô falando. Porque ele é um sistema de batalha quando você tá só com os personagens normal. E aí quando você invoca lá... Tem um nome lá. Eu tô falando robô, mas tem um nome, as máquinas lá. Aí quando você tá dentro daqueles robôs, aí o sistema de batalha é diferente, assim, completamente diferente. Então é quase como se fosse dois jogos, assim. Um quando você tá fora do robô e um quando você tá com o robô. Era um jogo que merecia um remakezinho. Merecia. Então, e o que eu acho que o problema foi esse, exatamente os gráficos. Porque naquela época eu já reclamava, eu achava os gráficos estouradão. E a gente tinha o Final Fantasy VII, que era só quadrado. Assim, os personagens nem eram personagens, era quadrado. E eu reclamava do Xenogears. Pois é. Diferente do Need for Speed 3 Hot Pursuit, que quando saiu... Nada demais. Nossa, você não curtia? Caraca. Nada demais. Esse quando saiu... Porque eu já era mó fã de... Esse que tinha a polícia? É o primeiro. É. Por isso que ele chama Hot Pursuit, que é o que tem a perseguição de polícia. Esse é o primeiro Hot Pursuit. Ele é Need for Speed 3 Hot Pursuit. É porque eu já era fã esse de... Esse é o raiz mesmo. Esse é o raiz. Tudo que tem polícia hoje em dia é tudo Nutella. Nutella, isso mesmo. Tudo Nutella. Esse é aquele negócio. Eu já era fã de Need for Speed. E aí, tipo, o 2 era da hora, mas era quadrado pra caramba. E aí, quando chegou esse 3, ele era tudo um visual lindo, assim, meu, parecia carro de verdade na época. Você olhava... Nossa! Não, pra época, meu filho, era aquele carro ali que parecia de verdade. Ele tinha um modo que você via os carros... Trans na... USA passava mais credibilidade. É, só que tava no arcade, né? Não, no 64. 64 só saiu depois. No 64 aquele... depois, né? É, e ainda foi maior jogo capado, zoado. E nem passará isso é nada. No 64 foi feia a coisa mesmo. É, então não vem falar não. Agora, no PlayStation, Need for Speed 3 marcou, meu filho. Nesse tempo aí, não tinha nada. Assim. A trilha sonora, tanto que a gente fez um especial de trilha sonora 32-bit 64, que o Old me puxou. Uma das melhores músicas de todos os tempos, que é desse jogo aí. Não tem bom gosto. Agora eu pergunto o nome da música pra ver se eu lembro. Nome complicado. Mas pergunta difícil nessa hora. Não. É Cactus Weasels, não ah, sei é o Ah, é Cactus alguma coisa. Que é a música lá do Canyon, assim, que a gente, numa curva lá que é o cotovelo, tem o posto de gasolina. É esse mesmo. Tanto que eu joguei. Esse jogo eu sei de cor. Esse jogo, a versão de PC, tem aquele esquema de linkar. Aí o pessoal jogava com os computadores linkados, assim, jogava até 8 pessoas. Assim, era mó da hora. Jogava 8 pessoas local, né? Não é, local. Online, né? Não, não online. Aquele, LAN. Aí, tá vendo? Aí não tinha a online nessa época, o povo se divertia. Aí, pra que essas coisas hoje? Ligava os computadores, tipo, online, em fio, né? Puxava um fio pra casa do outro, né? E aí, tipo, 8 computadores, né? Mas nessa época não tinha PC, né? Era foda. Mas os amigos tinham e fazia, era top. Assim. Isso aí era negócio de rico, né? É, só o Cisne lá com os mexicanos que devia ter essas bagaças. Cara, nessa época... Não, computador mexicano não entrava, não. Eu lembro que nessa época na escola, tinha, né, na gala de informática, o professor uma vez colocou, foi Quake 2. Nossa. Tipo, pra todo mundo jogar. Aí você já vê que o Fish já esnobou, porque nessa época nem tinha aula de informática aqui em São Paulo, na escola. É, na escola nem tinha máquina de escrever. Informática a gente tinha era no quadro, era no quadro negro. Eu fui ter informática lá em aprendendo 2001, The Basic, Basic, é. Não, mas então, em 2001, meu filho, 98, no quadro, a gente mal tinha aula. O cara desenhava, desenhava no quadro negro. É, o Fish aí, Brasil, é possível, né? Caraca, como que a gente vai botar isso tudo? Pô, mas ele nunca levou na Unity for Speed, não, o Fish, pra você inspirar não, lá? Não, nossa. Não, foi o máximo. Foi apesar que, eu imagino que pro computador da época, isso aí deve ter pesado pra caramba, assim. Que porra. Eu vejo, assim, os gráficos. 98 era o... Tinha, acho que disquete ainda, não tinha? Era no, acho que era no DOS ainda, que rodava. Não, DOS não, já tinha o Windows 98. Não, já tinha, pô, mas eu digo, o jogo ele rodava no DOS. É, porque o Windows não aguentava esses jogos, assim. É, então. Então era disquetão ainda. O Day of Tentacle, na época, eu comprei era tudo disquete. Eu já comprei na época, era disquete. Isso, caixinhas de disquete. Umas caixas de papelão grande. Nossa, mãe do céu. Acho que era esse, o Full Throttle. O Full Throttle já era CD. Já comprei CD. Mas o Need for Speed 3 você nunca pegou. Need for Speed, não, de pra PC. Eu não gostei de PlayStation, quanto mais PC. Mas eu imagino também, como que devia ser também pra rodar as músicas dele no PC? Porque naquela época, se lembra, você tinha que comprar o kit multimídia. É, kit PC Creative Sound Lab. Nessa época era muito precário PC. Nossa, era bem... Não era uma coisa pensada pra jogo ainda. Era kit só pra... Multimídia. Coisa... Kit multimídia. Mais é, então, tanto que agora que eu lembrei, meus colegas que jogavam, agora que eu lembrei, não tinha áudio, eu tô lembrando, porque eles não tinham o kit multimídia. Aí não tinha áudio, agora que eu tô lembrando. É verdade. Tu tinha que pegar o computador e pedir, eu quero com kit multimídia. Só que é mó caro, isso aí era caro pra caramba. E, hoje em dia é placa de vídeo, antigamente era o kit multimídia. Se tu não tivesse o kit multimídia, tu não escutava nada. O som saía na gabinete, lembra? O som, quem não tinha o kit multimídia, saía os... Aí saia assim. Jogar Need for Speed 3 sem o kit multimídia não dava certo, não. Era o Creative Sound Labs. Era uma caixa só Creative pra isso. Sound Caralho, Labs. Eu lembro, eu tive essas todas. Nossa senhora. Não, pra rodar jogo no PC era um parto, era horrível. Era muito, muito trabalho. Cara, nessa época aí era realmente pra jogar tinha que ser já programador. Tinha que ser, o moleque era brabo. Os caras já eram tipo programador só pra jogar o bagulho. Era tudo ninja mesmo. Já é diferente, né? O pessoal que foi jogar lá o Crash Bandicoot 3. Coisa linda. Só teve pra PlayStation, né? Old Yama. É, agora vai Crash ter. Exclusivo, né? Agora vai ter. Agora não, agora já é. Agora tem pra vai pro PC. Agora vem, já virou. Vem só pra PC. Pra PC, não, pra depois Xbox. Depois desse ele deixou de ser exclusivo. Depois do 3. Ah, não, mas o do Game Boy Advance ainda já tinha. Teve de corrida ainda depois. Antes de sair esse 3 pro PlayStation, a versão do Game Boy Advance já tinha, já tinha. Mas Advance? É. O Game Boy Advance já tinha. Advance? Tinha. Não, o Advance tinha aquela sim. Versão não, feiosa não. Pra cacete. Ah, não, não. O Advance saiu depois, não tá certo. Sim, saiu sim. Depois. Não, tá certo, eu tô falando bobeira. Cara, o Zebo teve um jogo do Crush. Crush. Crush. É o Cisne. Crush é o Crush, né, Cisne? É que o Cisne tá querendo ser jovem, aí tá querendo falar que nem os jovens. Crush. Namoradinha dos Crush. O Crush 3. Eu acho ele um pouco mais fácil. Então, mas eu ia falar, mas não era justamente esse Crush que o pessoal reclamava, assim, que foi um pouco mais fraco, assim, dos três, assim, dos primeiros? Sim. Então, que eu lembro que o pessoal fala, não foi muito aquela coisa. E ele é meio mais do mesmo, assim, não é? Meio parecido até com outro jogo. Mas na verdade, rejogando agora todos, eu meio que senti isso em todos. Todos são bem repetitivos. É que na época você não via isso, né? Tinha um espaço dentro. Você principalmente o 1, assim, nossa, as fases, tipo, é um loop. Não, o 1 é bom agora, no remake. Vai jogar o primeiro pra você ver se você vai achar divertido, você não vai. Mas na época você pirava, né, hoje? É, na época eu jogava muito 2, na realidade. É, 2, o 2 e o 3 não tinha nem o que discutir na época lá. O 1 era bom também, mas era travado demais. Aí por isso que era mais difícil você acertar o pulo, não pelo seu mérito, né? Pelo erro do controle mesmo. Era mais difícil. Mas no 3 já não tinha problema, né? O 3 aí já é bem melhor, já. Funciona bem melhor a jogabilidade. O 3 é o que eu acho mais fácil. É. No 3 dá pra jogar com a menina ou nos outros também dava? Não lembro. No 2. No 2 e no 3 também dá. No 2 já dava também? No 2 você joga com ela só até a primeira fase, só um pouquinho, né? No 3 dá pra direto, né? Dá pra alternar, né? No 3 e em algumas fases inteiras, do jet ski e daquela montando o tigre lá na muralha da China. No tigre, nossa, muralha da China, nossa. Cara, eu sempre achei o crush um jogo tipo esses run que tem pro celular, não parece, nossa. Cara? Pior que agora que você falou, eu tô começando a achar. As versões antigas parecem um pouco esses jogos de run. Os run, esses run da celular. De hoje em dia. É, eu acho que ele foi tirado. Para analisar. E pensa, pega as versões de PlayStation mesmo, tanto o 1, o 3, sei lá, pega e começa a ver como que ele é. Ele é quase esses run mesmo, assim. Até o visual do personagem parece. O diferencial é que no run, o personagem vai e não para. Não pode parar. É, então, mas o Crash para, o Crash para. Mas é quase assim, você vai indo. É, se tu jogar tipo aquele, qual o nome que se fala quando a pessoa joga rápido? É speedrun. Speed, se a pessoa jogar speedrun, vai ser igual um exatamente, mas o Crash, ele tem os speedruns. E tipo, especialmente o 3, pra você ver o final verdadeiro, você tem que fazer tudo no speedrun. Pegar as relíquias, você pega fazendo os times. O 1 e o 2 não tinha isso ainda não? Dá pra você ver o final não. Pra fazer tudo? Não, no 1 e o 2 basta você pegar todos os diamantes. É. Ah, aí no 3 tem que pegar tudo do jogo. Tudo. E cara, eu desisti na última, que é uma fase de avião, que tem que passar por dentro de uns círculos. Cara, é uma merda. Maravilhoso. Eu passei muito tempo naquele dali. Eu desisti. É, o pessoal falou da dificuldade também, mas no 3 eles colocaram muito power-ups também, né? Colocaram pulo duplo, a rotatória dele, você começar a planar por mais tempo no ar. A bazuca também, quando você pega a bazuca, acabou o jogo, você não precisa fazer mais nada. É, exatamente. Aí por isso que facilitou muito, né? No 2 não tinha isso. Mas mesmo assim, tem umas fases que são bem chatas, tipo aquelas de perseguição. Tem um bicho correndo atrás de você. É o clássico. Não, mas é que hoje em dia também a gente vê com nossa cabeça, tipo, a gente já não tem mais aquele saco de ficar perdendo e ter paciência, né? Naquela época lá, a gente tinha que nem o outro tá falando aí. O outro deve ter jogado isso aí, tipo, dia e noite, toda hora. Chegava da escola e jogava isso, não sei o que, jogava isso. Chegava do futebol, jogava isso. Só jogava isso que tinha. Aí quando ele pegou a versão... Não, tinha algumas coisas, não é que só tinha isso. Tinha bem mais coisas pra jogar. Crush era não, o Mariozinho, mas é que a gente negócio. Não tinha porque tava no PlayStation. Tinha mais coisa, mas saía em passo de tempo, assim. A gente não recebia tudo de uma vez. Então, quando você pegava aquilo, você jogava muito. Não, mas era casa a parte. E comprava. Então, mas aí, tipo, você pegava lá 5, o Crash. Ou que nem você, né? Falar o seu crush aí, né? Você pegava o seu crush aí. Você pegava o seu crush aí. O Cine tá com namoradinho. O Cine pegava com o crush dele. Aí ele ficava jogando aquilo até terminava. Aí jogava outro jogo. Então, você não ficava, tipo, tem que jogar tal outro jogo, assim, ao mesmo tempo. Você jogava muito aquilo. É. Não é verdade? Não aconteceu isso hoje. 3 mesmo eu peguei todas as relíquias. Ah lá, tá vendo? Pra fazer o final verdadeiro. Sim. Mas foi com a ajuda da revista também, né? Porque na época não sabia que tem as caixas. Ah, revistinha. Ah, mas essa questão das revistas era comum, né? Tipo, todo mundo fazia isso. É, na época era comum, né? E é que eu tô falando, não tinha muita tipo, internet. Tem muita caixa escondida no jogo também. Você plugar assim que você nem tá vendo na tela, você tem que pular no ponto certo, né? Aí só com a revista mesmo. Mas eu tive paciência pra fazer. A não ser que só tu vivesse de crush. Aí é você que tá falando. Que tu do jogo. A não ser que tu vivesse desse jogo, cara. Aí tu até consegui achar tudo. Mas sem a revista era brabo mesmo. E aí não tinha internet. Mesmo hoje com a internet, o bicho mesmo falando que não teve saco. Porque você não tem mais paciência pra isso. Sim. Naquele não, tempo. Principalmente hoje, né? Ah, hoje esquece. Hoje então. Tem que procurar em algum lugar o que vai fazer. Ixi, aquele tempo lá, o Google acabando de nascer, a gente nem sabia o que era isso. Esses negócios. Pode escrever. Tanto que quando foi anunciado lá nas revistas lá a continuação lá do Resident Evil 2, todo mundo pirou. Eu lembro que eu ficava namorando a revista, assim, a foto, eu ficava, nossa, esse jogo vai ser épico. Assim. Eu só me arrependo de uma coisa. O quê? Ter jogado primeiramente a versão do 64. Ah, mas só saiu depois? É, então. A versão do 64 saiu mó depois, Cisne. Tipo, saiu em 2000, e o 64 já tava morrendo quando saiu a do 64. Já tinha o Play 3 já. Já tinha o Play 3, já tava em projeto, mano. Só saiu o Resident 2, porque eles já tinham começado a fazer, aí falaram, vamos fazer isso aí, né, mas pra não jogar fora, perder dinheiro, mas... É, eu tenho que confessar uma coisa, Eu comprei o PlayStation por causa do Resident 2. Porque o Saturno lindo parou no 1. Mentira, você comprou por causa do King of Fighters. Isso é mentiroso. Não, porque o King of Fighters parou no 97. Porque o Resident teve, apesar do Saturno ter tido a melhor versão do Resident 1, que era o Mas saiu depois. Quanto tempo depois saiu? Resident 1, eu joguei no PlayStation em 96. A versão do Saturno só saiu no final de 97. Já tava saindo o Resident 2, e foi quando saiu o 1. Mas foi junto com a Director's Cut do PS1. Do PS1, e mas a versão aí, Director's Cut do PS1 é boa. PlayStation do Saturno é melhor. A única coisa do boa que tem a versão cara? Do Saturno que é boa, porque tem aquele modo Survivor. O load desgraçoso do PlayStation do Saturno se compara. E você já viu os quadrados? Pega qualquer comparação aí que tu vai ver. Você já viu o Saturno? A única coisa que se salva no Saturno é pra aquele modo Survivor. Mas o bagulho é uns quadrados. Mas é uns quadrados. Mano, eu nem vou falar. Não, mano, é agora. É, mano. Cara, mas o Resident Evil 2 eu joguei muito. Já tanto que, tipo, eu fechava, tipo, em uma hora e meia. É, eu fazia tudo aqueles negócios de som. Tudo aqueles negócios, ela fazia. Tanto que eu peguei uma vez no DS aqui, os mirilhei do DS, que, nossa... É, no 1, então, mas lembro de tudo. O 2, você ficava fazendo aquele negócio de salvar com um personagem, de começar com o personagem em ordem diferente, pra mudar a roupa, pra não sei o que lá. Então, o 2 eu só fazia isso, só brincava de trocar roupinha, só. Não, aí você faz o Tofu, faz todos aqueles personagens lá, depois se habilita, depois tem aqueles negócios lá, o mercenário. No 2, dá pra jogar com a garotinha, gostosinha, a Rebeca? Acho que é no 2, já. Vocês estão Resident Evil 1 ainda? Não, tô falando do 2, o Sidney tá voltando pro 1 agora, a Rebeca é pro 1. Tô falando do 2, é o que tem a Sherry. É porque o 2 não saiu pro Saturno, ele não jogou. Ah, nada. Não, eu comprei o PlayStation por causa disso. Verdade, eu esqueci disso. Vamos fazer assim, enquanto a gente fala do 2, vocês ficam falando do 1 lá, os quadrados. Joguei peguei o PS por causa do Resident 2, que o Saturno não teve. Não sei por que d'águas não lançaram o 2 pro Saturno. Porque não aguentava rodar, pronto. Que não ia rodava. O Resident 2, pra que eu lembro até, tipo, o bagulho vinha 2 CD. Você podia começar qualquer um dos 2 CDs. Tipo, um era começava com o Leon e o outro com a Claire. Isso já chamava uma atenção. E aí cada um tinha a abertura, você lembra? Tinha a sua história, a sua abertura. Sim. Se você começasse tipo com a Claire primeiro, era o contrário, né? Era Leon A, Claire B, mas você podia começar... Não, é porque assim, tinha o CD do Leon, ele chegando na cidade e ela, tipo, entrava lá por trás. E você encontra ela, tipo, na saída do... num restaurante, né? Que ela tá tentando escapar isso. De uma coisa, ele abre a porta, aí vai atirar e encontra ela. Aí vê que ele tá interagindo, aí pode estar os dois juntos. Carro de polícia. A cena icônica, né? Nossa, aquela cena é demais. A Claire fala, wait, don't shoot. Aí o Leon, get down. Pau, vai matar o zumbi. Aquilo até fizeram uma homenagem no filme do ICG lá, que eu não lembro qual que foi o nome agora. E aquilo é lindo demais. E aí a sacada foi o seguinte, aí chega no final dessa cena, um caminhão vem, bate, e cada um tem que fugir pra um lado do carro. E aí por isso que separam. Aí é aí que diferencia dos dois. É, cada um vai pro caminho separado. E o mais legal, dá pra você começar tanto com um, tanto com o outro. Exato. Não é tipo se você obrigatoriamente começar com o Leon, e depois jogar lá na frente com o Léo. Tipo o COD Verônica, que você joga com a Claire e só no segundo CD que você vai jogar com o Chris. Eu acho que é muito por isso que o 2 é o meu preferido. É igual o do Alone in the Dark, cada CD é um. O 2 só não é o meu preferido, porque eu acho que o Resident 1 assim, foi o que marcou assim, na época. Aí eu acho que o 1 pra mim é o preferido, mas o 2 é, pegou... O 2 é porque eu joguei muito. E tem essa questão, eu joguei muito o 2 e tem essa questão de você zerar e abrir o outro cenário. Então você tem quatro cenários pra você zerar, tipo, quatro histórias diferentes. Dois pra cada. É. Fora um milhão de coisas que você podia fazer. Você lembra que você habilitava a roupa. Aí você pegava a primeira roupa do lado do Leon. Aí fala, não, agora eu vou fazer um save com o Leon aqui. Pegar a roupa pra Claire. Pra depois jogar de novo com todo mundo com roupa trocada. Sim. E o final, aquele final espetacular. O final verdadeiro, né? Porque o primeiro é ok. O final verdadeiro, quando você derrota o monstro mesmo, que aí explode pra todo quanto é lado lá. E eles vão de pé depois que acaba explodindo tudo. Eles vão de pé, não tem mais o que andar. E antes do Nemesis esteve o Mr. X quebrando paredes. Exatamente, o que eu comentar agora. Mr. X, fala a verdade. Primeiro você viu ele, você não ficou com medo? Fala a verdade. Sabe que eu lembrei do Jack do Tekken. Sério? Nossa. Tipo, nada a ver, mas... Nada a ver. Eu tava procurando alguma semelhança no seu careca, né? Eu lembro que eu fiquei com medo a primeira vez, que ele vinha devagar e tal, mas, mano, o bagulho mó lento, mas o cara não morria. Não tinha pra onde você correr, né? É, só aparecia no corredor, só. Maluco, o bagulho era tenso. Não, mas o susto maior era quando ele estourava a parede lá. Você tava tinha uma outra coisa muito legal que eu achava do Leon, que você ia pegando partes da pistola dele. É, mas a Claire também, você pegava a Bestra, você jogava com a só a Bestra, só com a Claire, que era mais da hora. Sim, sim. O Leon tem esse negócio de equipar a bereta e a Claire tem a Bestra lá. É, mas ele tem as partes pra 12 também, até engraçado lembrar disso daí, quando você pega essas partes que upa a 12, quando você chega de frente de uma tela lá, da Umbrella já naquele laboratório, você atira e fica os furos na tela, né? Ah, é? Não, não tem a parte que você mata o... Não, que você não, né? Que você entra logo no começo e aí o zumbi mata aquele cara que dá 12. Naquela parte dá pra você quebrar a tela. Sabia? Na loja de arma dá pra você quebrar a tela. Na verdade, em várias partes dá pra fazer isso. É, dá pra fazer. Aquela parte também que tem uma safer room, que é debaixo de uma escada, assim, logo no começo também, na delegacia. Eu lembro de fazer isso no esgoto com o Chris. E a Ada? Ninguém fala da Ada, não? Ada, wait. A Ada, nossa, eu pagava um... Ada. Nossa, foi ali que começou o amor do Leon, né? Não, tinha uns milhões de cenas. Ada, wait. É, Ada, wait. É, aquela última, a última que ela caindo, assim, que levou o tiro pelas costas. Que ele fala que queria escapar com ela, lembra aquele auêzinho? É, o cisne romântico, olha só. E até que ele aguentou, até que... É, o cisne levou do crush, né? O cisne levou dos crush dele, aí tá romântico, né? Lembrou do crush? Aí ela caindo assim. Lembrou do crush? Aí ele fala, Ada, pô. E incrivelmente ela não morreu, né? Não, a Ada nunca morre. Quem odiava andar com a levar a Shelly? Nossa. É, ela era enjoada de os cachorros. Engraçado que ela cresceu, depois você joga com ela no Resident 6. É, a única coisa que prestou no 6, né? A única, não, a única a cena lá com o Jake, lá quando ela tá se vestindo no vestiário. Aquela cena salvou o Resident. É legal, essa ver essa evolução do personagem, né? Você vai acompanhando o personagem. Então, ela agora virou policial. Bagulho, né? Eu não sei. Aí o que, depois do 6, eu não lembro mais do que eu joguei, zerei, nem lembro do final. É, ela é policial, caramba. Ela tá tentando levar o Jake. Eu também não lembro. É, ela tá tentando levar o Jake. Ela foi, tipo, o Jake tá preso. Ele era um prisioneiro, né? Ela tá tentando levar ele de volta. É, mas ninguém quer só lembra que o Chris... Eu só lembro que o Chris submerge, tipo, numa nave saiadinha, assim. Mano! O 6 é triste. O 6 é triste. Vamos voltar pro 2. Então, mas mesmo assim, a Sherry enchia o saco. Ela ajoelhava. Você lembra que aí você deixava ela baixava, agachava lá e você tinha que voltar. Não, pra piorar, ela ainda contrai o vírus ainda, né? É, aí e aí você tem que salvar ela. É, nossa. Toda desgraça é pouca. É, mas Resident 2 era de ninho mais. Tá, saiu o remake agora, né? A gente tá esperando o gameplay aí. Lenda. É, 3, né? É verdade. Anunciaram, hoje... mas sumiu. Ninguém sabe se vai continuar, se parou. Não, um dia vai ter, né? É coisa linda, né? Mas o problema é o nome Capcom, né? Que a Capcom só anda fazendo cagada. É, depois do Resident do Switch aí, que é... Stream. Não, foi só isso daí, é besteira. Diz a Capcom que tem 2 jogos a serem lançados esse ano ainda. Não, ela diz que é surpresa pra E3. Pois é. É, Street 5 acho que não é. Não. Mais uma versão. Não, pode ser o Super Street 5, né? Porque ela falou que não vai Ultra, ter, Ultra, mas... Ultra Super Street Final Dust Deluxe Collection Edition. Ela falou que não vai ter nenhuma versão Super nem Ultra, mas pode ter a Hyper. Tinha um boato nessa época de jogar com a Akuma, que todo mundo acreditou. Ah, verdade, tinha até... Na... Os caras precisaram fazer uma vez uma... depois uma edição da revista falando que era mentira isso aí, meu. Sim. E muita gente acreditou nisso aí. Os caras na revista eram muito zoeiros, mas os caras da revista mesmo ficavam mentira. É, trollava. Passava, aí deixava os caras se matar tentando conseguir e ainda pedia foto do cara com a TV ligada com o filme ainda pra poder provar que é verdade ainda. Então, mas essa não foi nenhuma mentira que começou aqui, hoje. Essa é uma mentira que começou nas revistas lá de fora, que aí os caras trouxeram pra cá e o bagulho, tipo, todo mundo começou a acreditar. Então, foi na IGM, não foi na IGM americana lá que começou. Eu acho que até foi ela também que fez aquela montagem que depois a Capcom fez o Pocket Fighter, né? Que fez os personagens do Street Fighter 2 em miniatura. Sim. Formatou aquele chibi, né? Foi isso mesmo. Tudo lá. Aí acho que foi na IGM mesmo, né? Depois a Capcom viu e fez. Foi essa, foi a do Shenlong e a do Akuma. O povo é zoeiro, e nem é BR, tá vendo? Se fosse BR aí... A gente, nessa época, além de não ter internet, a gente ainda sofria bullying da revista. A gente pagava as revistas, a gente comprava falei, não era de graça, comprava. Sim. Pra ser, sofrer bullying, mano. Se é hoje em dia, processo atrás de processo. Que? É, os caras iam, era impeachment. O pessoal ia pedir a cabeça de presidente, meu filho, hoje em dia. Você acha que, ixi, meu filho, era impeachment, já era. Antes a gente pagava pra ser enganado na revista, hoje a gente engana o povo de graça no podcast. Podcast? Então, mas esse tipo de coisa, esse tipo de bullying a gente não sofreu quando saiu Parasite Eve. Esse jogo é lindo, mano. Eve, por causa da Eve. É, tá bom. Eu falo Parasite Eve até hoje. É Parasite Eve, por causa da Eve. Não é Eve, sei lá. Não é Eve. Eu acho que é Eve, Parasite Eve. É, agora, não, mas agora eu pensei, é por causa da Eve. Bom, é do capeta, é do capeta. Olha lá. Eve, que é a última, o último personagem lá que você conhece, é a Eve. Você enfrenta lá. Cara, o jogo mais Resident Evil RPG louco não, que eu joguei. Não, o primeiro sabe? Não. Você tá, o primeiro muito é bom. Tipo RPG. O primeiro é bem RPGzão. O primeiro, quando você olha, você até pode achar coisa, mas você começou a jogar, você fala, é RPG. É porque ele é diferente, porque ele tem um sistema de mira, né? Isso mesmo. O sistema de mira tem tipo um campo de... Igual um RPG mesmo, tem um campo de alcance. É tipo Vagrant Story. E a história dele também é naquele esquema mesmo de RPG também. Aí você tem que pintar o lugar, vai pra cá e vê, conversa com tal pessoa. Aí... Tem que fazer os itens. A estátua da liberdade chorando sangue. Nossa, assim, não, esse jogo é lindo. E esse jogo era o auge lá da Square fazendo aqueles CGs cabulosos, assim. Cabuloso, vocês já pagavam pra... E aí esse jogo tem as cenas assim top, meu. Você olha... As músicas são ótimas. Nossa, as óperas, nossa, era demais, cara. Sempre quando você ia pro porta-avião, você fugindo lá daquele bicho tentando te pegar, e aí você errava o caminho, que nem a primeira vez eu errei o caminho, aí eu perdi, tive que matar tudo de novo o chefe pra fazer o caminho certo. Aqueles ratos transformando. Eu ia falar isso agora, que a cena marcante é a do rato. Dos ratos. É, porque é no primeiro, né? Logo no começo, lembra? É, no começo tudo começa, né, filho? Aí quando ia pra batalha, o rato parecia aqueles ratos do Alone in the Dark 1 de não, 3D. Não, era feio não, mano. Era feio não, era da hora, assim. Ah, o gráfico Parasite. Não, o Parasite era... do rato era feio. Não era, não. Na época não era, não. O rato parecia aqueles quadradões. Cara, eu achava lindo demais. Um, né? Parecia. Esse jogo, depois eu joguei tanto que a febre desse jogo foi aquele negócio. Você ficar terminando ele pra você ficar ganhando lá aquelas coisas pra ficar aumentando a potência da sua arma. Pra depois você deixar a sua arma 999. Você lembra? Aí você ia subir lá o prédio lá e dando tiro pra arrebentar. Maldito prédio. Eu tenho trauma daquele prédio. Mas você terminou depois. Nunca, você conseguiu, nunca né? Terminei aquele prédio. Não! Cara, o prédio é nunca foda. Terminava aquela porcaria. Mas você nunca depois... Nunca você conseguiu terminar? Não, nem quis tentar depois. Mas... Ah, não. Eu salvei tanto assim. Eu salvei... Eu lembro até hoje que depois dos caras que vinha pegar. Eu fiz um save, assim, que eu terminei 10 vezes esse jogo. E aí eu consegui deixar, nossa, tipo, a minha arma, meu colete, tudo 9999. Tudo pra subir aquele prédio. Aí eu subia de boa. Mesmo assim, nem foi tudo. Tinha que dropar, senão... Não podia salvar em qualquer hora. Ou você ia do começo até o final, ou você não ia. Isso. Então, no prédio você não salva. Então, mas pra tu entrar, tu tinha que entrar top, né? É, então. Pra entrar de qualquer maneira, tu ia perder. É, você salvava. Pô, tu também deu mole, é igual RPG. Tu vai enfrentar o chefão, tu não vai cabação. É macho, acaba macho, vai na dentada. Se bem que eu não entrei, se bem que eu não fechei com 999 do Gold Section também, não. Tive que fazer paciência toda. É, então, por isso que o pessoal pegava o meu save. Quanto que eu subi, mas eu subi de boa. É, assim. Não, mas não precisava, mas é que eu fiquei tão raiva que eu fiz a primeira vez igual o Old. Acabei de terminar, habilitou, vou subir esse bagulho. E aí fui arrebentado. Aí eu falei, não, agora eu vou... Eu já era calejado, já sabia que ia ter grande, eu já falei, não, peraí. O que eu achava também engraçado, esse jogo era 2 CD, mas o segundo CD era só pra você ir pro chefe final, não era? Lembra que você colocava justamente pra batalha você ia lá pro final. Esse detalhe eu acho que era o capítulo final que era o segundo CD. Então, mas o capítulo final é justamente tipo quando você já tá no porta-avião, já era. Tanto que é uma cena, um CG bem longo, aí ele para e fala assim, insira o disco 2. E aí continua, assim. Mas aí já é pra batalha final, assim. Já é pro porta-avião. Eu não lembro. Faz o quê? Acho que faz o quê? 20 anos, né? Está aqui no Dino Vei. Eu zerei. Eu já. Porque eu não peguei ele no lançamento. Eu vim pegar ele já. Eu joguei ele no lançamento em japonês. Até a gente jogava ele em japonês. Você é doido. Então, quando saiu... japonês também. Quando apareceu a versão em inglês, eu já nem quis jogar. Já não tinha mais graça. Já tinha jogado tanto japonês que não tinha mais graça. Hoje em dia, tudo com português, legendado. É, hoje em dia tem português o negócio. É. Ninguém querendo jogar. Não, pior que joga. Eu cheguei a jogar quando saiu a versão em português, eu cheguei. É português ou é espanhol? Não lembro agora. Tem tudo. Hoje em dia tem tudo. Eu cheguei a jogar ele. Hoje em dia tem tudo. Tem até Resident 2 dublado também, pra Play 1. Eu tava vendo os vídeos no YouTube que os caras pegaram lá e dublaram. Ah, Resident 2 já é muito tempo já. Muito tempo dublado, já. Dublado. Tinha legendado. Ah, não, né? peraí. Dublado nunca vi. Ah, nossa, o que tinha dublado era Silent Hill. Eu vi foi o Silent Hill 1. Isso aí tem. Eu peguei o dublado e legendado. Maneiro. Mas estranho. É, estranho, é zoado. Ele falando, Claire. Melhor voltar só pro legendado. O legendado tá de boa. Então, agora que eu reparei, né? Nesse ano também saiu lá o jogo que o Disney fez a promessa e nunca cumpriu. Tomb Raider 3. Eu fechei. O 3 já fechei. Eu não fechei o Last. Eu não fechei o Revelation. A parte depois desse que você não fechou mais nenhum, né? É, o 3 já fechei. Como que é o final? Já que ele tá aqui, conta aí. Pode spoiler. Pra provar que você fechou. Senão você vai ter que voltar tudo de novo. Aqui só dragão, né? Ele peraí, tá aí no. Dragão é o 2. Então, peraí. Aí ele pro caralho, Google, muito tempo safado. Que eu zerei, caralho. Foi ano passado, porra. Mentira, retrasado. Dragão é do 2? É, retrasado. 2016. Não é o dragão? O dragão é do 2? É do 2. Uhum. Dragão é o 2. Ah, é o 3 da aranha. É, tá vendo? Até eu que saltei na época do PlayStation, eu lembro que o dragão é o 2. Cara, Tomb Raider, tipo, eu sempre tentei jogar sério, mas eu nunca consegui. Sério que você não curtiu? Que isso? Esse foi uma das únicas coisas que aconteceu a primeira vez que ele saiu primeiro pro Saturno 1, né? Aí eu ficava, nossa, olha esse jogo. E aí a versão do PlayStation só saiu bem depois. Só que também só foi o primeiro, né? Porque depois o 2, o PlayStation foi melhor e saiu o primeiro. O 3, eu acho que nem teve pro Saturno. Não teve. O Saturno parou no... No 2, eu acho. Ou... Acho que foi no 2. O Dreamcast pegou o Last Revelation. Aí o 3, o 3 nem apareceu na SEGA, então, né? Enquanto a SEGA... É, eu acho que o 3 não apareceu, não. Eu tinha um problema de entender o jogo, eu acho. Na época, sério? Assim. Mas, tipo, por quê? Você achava, gráfico era feio? É porque era um jogo diferente, né? Não tinha muita ação, era mais busca, né? Tipo, carregar aquelas caixas e... Ah, os puzzles, tipo, tá falando? Era enigma, tinha... um jogo mais de enigma, né? Tu desvendar os mistérios, pegar as paradas. O que me incomodava, mesmo naquela época, era os gráficos. Eu achava os gráficos meio quadradão, assim, pra época. Eu acho que ele não te guiava, assim, tipo, não tinha um caminho, assim. Isso aí, muito tipo, era jogo da época, né? O negócio de guiar é só hoje em dia, né? Tipo, vem atrás de negócio. Só revestir. Na época, jogo daquele tempo lá, meu filho. É verdade. Ou você fazia ou era pra revista. Ou tu jogava ou tu não jogava. Exatamente. Ou jogava. Engraçado que era assim. Ou, aí quando você travava, você apelava pra revista. Só que aí tinha muitas das vezes a revista ia ou não, ou parava justamente também naquele pedaço, ou então ensinava errado. E aí você tinha que esperar a próxima revista do local. Aconteceu isso comigo no Chrono. Aí você esperava a próxima revista pra corrigir. Eu tinha zerado ele todo, mas queria zerar com todas as flores douradas, aquelas bostas pra ver o final bom, né? Aí o cacete, eu falei, não é possível, não existe nada aqui, não existe numa fase lá dos dutos lá e tal, no, acho que era do navio da Rússia. Aí o pai, peguei uma revista. Aí a revista, não, a flor tá dentro do duto, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui lá, eu olhei, andei, nada. Eu falei, isso não quero mais. Aí não acho que uma edição depois da revista lançou lá falando assim, desculpem, tava errado, não era ali não. Era em outro lugar. Eu falei, agora eu já mandei o jogo pro inferno. Então, e em Tomb Raider sempre acontecia isso. Todo detonado. Aí eles botavam numa réplica na revista de seguinte. Mas aí já tinha cagado em dado. Era um mês, 2 meses, pô. Aí vinha assim, réplica Tomb Raider. Olha, galera, infelizmente falamos errado. Porque a posição certa é no outro lugar. Aí eu falei, aí eu já tinha já largar de mão. O Tomb Raider 3, eu lembro assim, bastante, que foi tipo, já um dos Tomb Raider que já começou, tipo, o gráfico dar uma melhorada, né? Porque a gente reclamava muito do 1 e do 2, aí o 3 já deu uma melhorada. É uma melhoradinha, é. Segundo o Cisne falou, quando você atirava na pistola, saia fumaça agora, era a sensação. Eu lembro de ter... Ah, é verdade, ele falou isso mesmo. O bom de jogar tudo é sempre que a gente... É verdade, até que ele falou a sensação, era isso mesmo, que saia a fumaça. Saia a fumacinha, ela tava de roupinha. Também, eu lembro que você também comentou isso. Que a jogabilidade também tinha, tipo, dado uma melhorada, assim, o negócio, tipo, já estilou. Que ela agachava. É, ela agachava, isso mesmo. O Cisne, que é o Cisne, não lembra. O Last Revelation, ela pegou a habilidade. A gente tá falando do 3, Cisne, no 3. Então. No 3. É, cada um, ela foi pegando um upgrade. Então, mas a gente tá falando só do 3. O 3 eu não lembro mais agora. Só sei da fumaça. Tu falou da fumaça, eu lembrei da fumaça. Você lembra do que é o 3, a história? Caraca, não era aquele do... Não faz pergunta difícil. Começava... Ela nem sabe onde começa, vai ver o Google, cara de... Na caverna. Lembrei. Lembrou na caverna que apareceu o tigre. Eu lembro que eu até falei o Google isso. Google que nasceu eu nesse ano, você tá vendo, você tá usando. Até comentei. Falei que apareceu o tigre assim na água, assim, do nada e pá. Lembrou o primeiro e tal, que é o primeiro apareceu. Vou acreditar que você lembrou disso aí, você falou. Lembrei, porra, tô te falando. Não dei tempo de digitar nada, não. Nessa época eu lembro também, então, já de um colega meu também que tinha um PC. Ele jogava no PC esse jogo. E eu lembro que era mó ruim, assim, pra ele fazer funcionar esse jogo. Porque ele é um jogo pesadão, assim, pro PC. Mas era mais bonito. É, esses jogos pra jogar na Steam é triste, hein? É vários macetinhos, hein? Pra quem pegar, é vários macetinhos. Você tá ligado que vai tudo, todos eles vão ter versão adaptada e tal. E quem já tem essas versões tosca aí vai ganhar tudo as versões boas agora de graça, né? Ah, Um, dois, três. Igual não vai acontecer igual o Dark Souls, não, né? Que vão tirar a antiga, vai botar a nova. Não! Com os gráficos, iguais da antiga. Mas eu não tô falando que é remake, que vão refazer. Eles vão, tipo, fazer uma versão que vai funcionar agora pros PC de hoje, entendeu? Ah, e aí, tipo, a gente que já tem não vai precisar comprar. Tipo, não, que os caras podiam falar, não, vai ter que comprar uma nova versão. Não, a gente já tem essa versão que não tá rodando no nosso PC, vai ganhar essa versão que vai rodar, entendeu? Então rodar ele roda, só que tem que fazer umas macetes. Então, mas os macetes, agora não vai precisar fazer. Você não vai usar os seus macros. Você não vai ter que macriar o imacriável. É, hackear o imacriável. Tem que ir em comunidade, ver como é que faz. Nessa época, quando saiu esse 3, você já tava ainda tava no hype ou bem hype? Eu lembro que eu quase... Tava, eu, não, eu tava, joguei, não. Eu joguei, eu curti pra caramba. Agora no 3... Eu voltei no... Até porque eu tava na SEGA, né? Eu voltei no Clash Revelation. Desculpa, né? Eu esqueci que você... Eu joguei o 1 e o 2, o 3 eu nem vi na nem SEGA. Nem soube que saiu, né? Nem soube. Aí eu falei assim, gente, já até porque o 4 não foi Tomb Raider 4, foi Tomb Raider Last Revelation. Aí eles começaram a botar nomes. Aí você falou assim, aí você achava que era o 3, né? Aí você achava que era o 3. É, aí eu falei, é o 3, né? A sacada da SEGA. A SEGA me cortou essa fatia da infância. Tá vendo? Agora, mas eu tenho certeza que The King of Fighters 98 não foi podado da sua vida. Esse aí eu acho que você jogou. Foi sim. No do Saturno foi. Mano, é verdade. Foi o último que não. Esse daí é o primeiro que não saiu pro Saturno. Esse é o primeiro. Mas também quando saiu pra Dreamcast também. Nossa, o do Dreamcast é lindo. Pagou com juros. Mas o do Dreamcast também saiu em 2020? Não, que 2000, saiu 99. É, então. Até que ele se chamava, não sei o que, 99. E a abertura, melhor de todas, quem entende? Eu me esqueci. Kyo e Yori lutando no beco sem saída. Coisa top. Linda, não se faz mais aquilo. Fala a verdade, esse foi o último King of Fighters de verdade, né? Depois, mesmo tendo bom, assim, não foi a mesma coisa, né? Não foi, não. 98, é. Foi tanto que eu parei de jogar no arcade em 98. É, mas aí o arcade também já tava morrendo em 98. Não. Até o 2002 foi, até o 2002 Não, foi. 2002 eu já, tipo, não, joguei no arcade, mas já era pouco, assim, já não era a mesma coisa. Mas na época, mesmo o 98 sendo tão bom de jogabilidade e tal, ele meio que me decepcionou um pouco. Mas pelo quê? Sai daqui. Não, tipo, ele me decepcionou porque faltava a história. Ah, não, então. Isso aí, beleza. Não, pode ficar. É porque beleza. O 97 morreu, os caras já em 98 voltou todo mundo. Ué, o que aconteceu? Depois que a gente foi saber. Não tinha final. Era o jogo que não tinha final. Era um jogo mais pra conta. Não, então, isso que eu ia falar. Mas os caras piravam por causa disso. Por causa que era um jogo que tinha um monte de personagem lá e tava quebrando o pau. Assim, todo mundo jogando contra. Pois é. Era o. Que a SNK entendeu o que a gente queria, né? Era pauleira. Queria saber de história. Ele é o 97 melhorado, né? Pra mim, o melhor The King é o 95. Até hoje é o melhor The King of Fighters que eu gosto. 94, 95. É, 94 e 95. Jogar solo melhor. É os melhores mesmo. É, mas a gente tá falando de 98. Porque pra contra é. Então, é mas melhor. Não à toa. Não à toa. O 98 tem o cenário da 95. Só que lá o cenário do Takuma lá, tudo quebrado, assim, tipo antigo. Você joga ali. É, do elevador. É, o elevador só que tá quebrado. Então, pra você ver que ele fala assim: não, 95 é tão top. 94 também tem no time do Ah, é verdade. Estados Unidos. É, só não tem o ringue, né? Mas tá lá. Pô. Mas verdade, você vê que ele fala assim: não, esse tão top que tem que voltar esses cenários. 98 marcou. Tanto que o jogo teve versão pra tudo que todo mundo teve, né? 98. Não, todo mundo não. PlayStation. Saturno não teve. Saturno não teve. Esqueci. Saturno é Disney. Uma pena, porque era o melhor controle pra se jogar aqui. Controle não era, não. Não era, não. Só porque tinha 6 botões assim, não era, não. Aquele digital direcional que arrancava, tipo, o direcional com parafuso certo no meio. O parafuso, mano, o cara botava um parafuso. Tinha igual. Não tinha igual. O cara botava um parafuso. Quem não botou o parafuso no controle de Saturno não é não é player, é louco, não é jogador. Você é louco, ninguém. Não é gamer, ninguém não é ficou gamer. Tanto tempo com o Saturno assim. Na hora que você viu que o bagulho arrancava o dedo fora, jogou cara, fora. Cara, eu comprava o joystick novo, já botava o parafuso. Parafuso. Que ele soltava. É, tu tinha que pegar a furadeira. É muito anos 90. Ia lá no meio e zjão. Meti o parafuso, pronto. Porque sabe que vai requebrar. Independente se novo ou velho, vai soltar. Aí pra tu evitar o estresse, já botava. Meu irmão ficava zero. tipo barata, né? Guerra nuclear, mas o joystick não se deteriorava. É, tipo isso. Tu pode dar a porrada que fosse que o joystick tava lá firme. Mas com que jogo que você fazia isso? Não tinha nem jogo pra você jogar. O 98 tinha? Você jogou 98 lá? Não. Você jogou em que videogame em 98? Pra caramba. Que videogame você teve que ter pra jogar? Joguei Street Fighter pra caramba. Não, estamos falando de The King of Fighters 98. É, mas já que a gente já fugiu do assunto, né, o 98 era bom porque tinha os personagens alternativos, né? A versão alternativa. Ah, sim. Do Start, aí do dava mais de 50 personagens aí, só nesse livro. É verdade, quantos personagens tinha, assim, eu tô contando com os alternativos? Você sabe? 51. 51, nossa, era... Ou 52, é por aí. Era o maior número de personagens que tinha no jogo, na época, eu acho. Eu achava da hora a versão do Rugal que tinha. Nossa. Aí você sabe que o cara não sabe jogar. O Raiden. Não, eu tô falando da hora. O Raiden também. O último, porque o Raiden também. O simples não era tão apelão, não. Não, é, o simples, a versão normal dele fizeram mal feito também, mas era zoado. Não, eu nunca vi ninguém jogar com ele. O Rugal era apelãozinho. O Rugal normal. Era apelãozinho. Chute fraco, você pá, pum, e agarrão e vai. Ele tinha especial indefensável. Quem quer saber como que o Cisne é, só ver. A gente tem um vídeo, eu, o Old e o Cisne jogando 98, que foi escolha do. Que vergonha que eu passei. Ali, eu jogando no teclado. Eu já sou ruim. Ali, eu já sou ruim no teclado. Não, e o especial do Rugal era indefensável, só que era lento pra... Lento, mas... Era lento, mas... Do chute, né? Que ele quem tomava aquele especial... Quem tomava aquele... É, o dele e o da Vice. Quem tomava aquele especial... Nossa, mas o da Vice ainda era mais rápido. Do jogo do golpe. Da Vice ainda era mais rápido. Era mais rápido, mas... Da Vice ainda era mais rápido. Todo mundo sabia que ela ia pular. E ela ia fazer porque ela pulava estourava... pra trás, ela faz uma feia, aí você já sabe. É. Só se tu já tava numa esquiva, aí tu tomava. O kill também, a gente pode jogar com aquele o kill normal, sem ser com aquele fogo na mão. Pode jogar com o kill jogando a magia no chão, não pode? É, desde 97. É isso, no 97 tinha, 97 tinha isso aí. Mas do 97 é a versão do 94, não tinha o Shoryuken. Até hoje eu não sei porquê. Não, mas... tinha o Shoryuken com chute, né? Ao contrário. É, o contrário, é aquele dois tempos. Ou não? Não, peraí, ele tinha. Não, tinha os chutinhos. Ele não tinha aquele que agarrava e explodiu, cara, no 97. Não, cara, ele não tinha o dois toques, tinha? Não lembro agora. Tinha. Acho que não. Tinha não, cara. Tinha não, tanto que os combos dele era pular pelas costas. Mas ele fraco, sempre teve soco, o Shoryuken. Frente, não, não é o Shoryuken de fogo, é o... Aquele C pra frente com chute, que dá aqueles dois no 95, lembra? Ah, tá. Que foi, quicava. Não tinha, no 97 não tinha. Até porque o combo infinito dele com o Kyo normal era com isso, entendeu? Um deles, né? Porque o 98... Um deles, né? Porque o 98 tem um combo infinito que dá... Não, 97. Ah, 98, é outro 98, jogo também que tem combo infinito. A combo infinito de King of Fighters, se nem falar. É um padrão, né? Toda hora aparece um. Mas King of Fighters 98, 98 nossa, é lindo. Foi o último jogo assim que destruiu o ficha, assim, porque eu gastava ficha pra caramba. Depois já eu falo que tava. Sabe. quem assistiu. Mas ali eu tava no teclado. Eu sou ruim mesmo, mas tava no teclado. Já mete a desculpa. Engraçado que o Old não quis jogar o 95. A gente chamou pro 95 e ele não quis. Ele falou, não, o 98. É, fugiu. Por que vai jogar o 95? É uma roubada aqui do Galinho. Ah, não, e 98 não é, né? Beleza. Fujão. 98 fujão. Não. Quero ver o 14, quem vai jogar. Vou falar logo, já tá mais de um ano chamando o Woody pra gente jogar lá o Super Street Fighter, também pra ter um vídeo, e ele tá regando. É, vamos falar logo. Vamos jogar no ventilador. Quero jogar coisa nova. Vamos jogar no ventilador logo. Quero ver jogar o KOF 14. Quero ver jogar o KOF 14 online no Switch. Isso que eu quero ver. Eu quero ver. Mas, e além de 98, a gente você falou jogar... sobre um monte de coisa mesmo sobre o jogo. pior que é, falou um monte de coisa mesmo. É, mas KOF 98 não tem o que falar, é lindo. E Metal Gear Solid, quando saiu? Ah, Metal Gear Solid. Era sólido. Esse jogo pra mim foi tipo um jogo que marcou muito. Assim, eu joguei muito. Essa versão de PC eu nunca nem vi. Existe mesmo essa existe, versão de PC? Nunca existe, nem existe. Viu. Nossa, eu joguei tanto essa versão nunca de PC. Nunca nem vi. PC? Existe. Eu tinha ela. Não tem na Steam não, né? Não tem na Steam não. Infelizmente não. Se eu bobear, eu devo ter o CD até hoje. Mas eu joguei muito a versão mesmo do PlayStation, ainda a versão japonesa, ainda que eu não entendia os caras falando lá Snake, ficava, quando morria, ficava lá, achava que ficava chineco. Ficava... Snake, eu achava que falava chinês. É que quando morre, fica gritando, aí Snake, Snake, né? Aí eu achava que falava chinês, que era em japonês. Chineco, melhor do que entender chinelo. Cadê o chinelo? Cadê o chinelo? É, esse jogo, se for pra falar, tipo, vai demora 5 dias pra falar. É, então, é o que eu ia falar, assim, esse jogo a gente pode fazer um dia só pra falar só desse jogo, assim, porque pra mim é um jogo, assim, que mudou, assim, tipo, tem tanta coisa que pra falar. Não, ele mudou tudo, assim, tudo, na época. Tudo, tudo, a forma de você ver o jogo, porque ele, acho que foi um dos primeiros a trazer uma coisa mais cinemática. Exatamente. Tipo, na época, o Kojima, ele deixou de investir no gráfico pela história. Pra fazer a história. Antes de você começar, se lembra a cena introdução, assim, que demorava mó tempo? Sim. Tinha gente que nem gostava de jogar esse jogo por causa que não aguentava esperar aquela cena. Que aí vai passando crédito, vai subindo a história. Até aparecer lá o Shineko, que ele tava o Snake, lá não consegue mais jogar, demora. Sim. E que nem você tá comentando, né, que mudou todo o modo de ver. Você já parou pra pensar aqui? Você já viu como que é o Metal Gear 1 e Metal Gear 2? Você olha de cima. Eles quiseram usar tanto aquele negócio que eles pegaram a ideia do jogo, que é a mesma coisa. O antigo, ele tá, você olha de, esse Metal Gear Solid, você olha de cima, só que é 3D. Você nem repara que até a visão, assim, você tá vendo praticamente daquele mesmo jogo antigo. Sim. Só que no mundo 3D, assim, você nem repara. É, exatamente. Né? Se você pegar o Metal Gear 2 de MSX, eu peguei ele pra jogar no, quando saiu no Xbox e tal, eu peguei pra jogar. E, cara, é a mesma coisa, só que 8 bits. Exatamente, só que, então, mas o cara fez tão, assim, bem incrível. E eu acho, mas até o roteiro do de 8 bits, ele é muito bem feito. Tudo, é? Ele é muito, muito incrível, assim. Ele transpôs pro PS1, tipo, ele continuou a história, só que de uma forma, tipo, todo mundo tava pegando pela primeira vez aquilo. Pela primeira vez. Não soava com uma sequência. Ele sacou essa ideia de falar assim, não, o pessoal, a maioria vai conhecer isso aqui com a primeira vez. Ele já fez, eu tenho certeza que ele fez pensando nisso, assim, ah, o sim, pessoal claro. vai ser a maioria, vai ser a primeira vez e nem vai saber que existe outro. E aí ele fez já pensando nisso, assim. Aí ele falou assim, não, se você correr atrás da história, vai ter sentido lá atrás. Sim, não, ele colocou o resumo, tem o resumo. E pra quem não dane-se a história, tiver começando o jogo, vai achar, tipo, aquele jogo, tipo, com um jogo novo, sensacional. Inclusive, no meio do jogo, quando revela o Grey Fox, a Naomi conta toda a história de novo, aí fala da Big Boss, fala o que aconteceu. As reviravoltas são incríveis. O que eu passei de tempo, só naquela primeira parte da base, se escondendo lá dentro da caixa pra ficar matando os guardas, assim, eles me veem o que eu ficava fazendo aquilo lá, aí botando aquela C4 na parede pra explodir, só fazendo essas bobeiras, assim, o que eu perdi de tempo não tá escrito, assim. Não, o sistema, o que o pessoal, tipo, era novo aquela questão de um radar, de espionagem, infiltração, então, você tem que ficar escondido, não, você não pode atacar, senão você se ferra. O barulho chama a atenção, o som chama a atenção das pessoas. Sim. Dos inimigos, e fora que aquele negócio, o chefe, era aqueles coisas, tipo, meio, é que nem se fosse cinematográfico, assim, e com aquele meio ar, tipo, daquele coisa, tipo, japonês, assim, tipo, não é cartunesco, assim, mas é aquele negócio bem espalhafatoso, tipo, aí você vai lá, o primeiro lá, aí você vai lá, o Ancelot lá, o cara dando uns tiros, aí depois tem lá, ó, Sniper Wolf. É, o carisma dos personagens é bem grande. E a trilha sonora do jogo? Ela casa tão perfeito com o jogo, assim, na trilha sonora o cara já deve ter gastado uma nota pra fazer aquilo, porque, meu, é um negócio é de filme. Metal Gear Solid mudou os paradigmas. Não, tanto que depois saíram vários jogos de espionagem, Siphon Filter. É, Siphon Filter, tem aquele que é de Nintendo 64 lá, Winback, é tipo nessa pegada também de... Mas tinha vários, tinha outros jogos. É, a franquia do Assassin's Creed também pegou muita isso, coisa disso aí. Totalmente. O Assassin's Creed, ele meio que juntou o Prince of Persia com essas ideias. Mas aí, sabe o que eu acho? É que o Kojima, ele conseguiu levar coisas assim que até então você não achava que era possível, principalmente o PlayStation fazer coisas mecânicas. Ele colocou tanta coisa, você lembra? Você podia matar os caras chegando por trás, quebrando o pescoço. Tinha aquela parte da prisão que você usava o ketchup. Ah, é! Você podia sair de vários jeitos. Você podia usar ketchup, você podia fingir que tava morto, você podia fingir que fugiu. Tinha quatro, se eu não me engano, quatro modos que você podia sair, porque tinha um modo também que se você ficasse parado sem fazer nada, o cara botou porque tem sempre um idiota que não vai saber sair, né? O Old, por exemplo, eu acho que ele não soube sair. Né? Não, porque eu não joguei o primeiro. O único que eu não zerei de todos da série foi o 5 ainda, que eu não acabei, porque é grande demais. E o primeiro que eu não joguei. Caraca. Mas... Nossa, você não jogou o meu. Não, só falta ele e o 5 só. Um dos modos de sair lá, se você ficar parado, um dos modos, sem fazer nada, chega uma hora que o guarda vai achar que você, tipo, tá com ele, vai fazer um negócio idiota lá, vai, tipo, querer te levar pra um lugar, aí você pode fugir nessa hora. Sim. Os caras pensarem... Isso definia, isso mudava um pouco o final também. O final. Isso influenciava no final. final. Ele tinha três finais, se não me engano. Tem aquela parte também da tortura, né? Que aí você pode... Apesar que na parte da tortura, eu acho que se você deixar morrer, morre de verdade mesmo, né? Ou não. Não lembro. Agora eu não lembro, não lembro certo, mas eu lembro... No do PSP tinha essa parte da... Como se fosse uma lembrança, né? Desse, da tortura. Dessa parte da prisão. E tem a tortura também. Se você morrer ali, já era. Morre, né? Agora eu tô achando que na tortura não pode ceder, não. Se você ceder, morre. Se lembra, agora também lembra. A primeira vez que você encontra... Como que é a menina? Meryl. É, a Meryl. Meryl. Se você chegar muito rápido, ela tá ainda de calcinha. Ainda nem colocou a calça. Se lembra? Aí se você demora um pouco, ela já tá de calça. Isso foi na versão... Na versão que eles lançaram depois, a integral. Não, a japonesa tem, já tinha isso aí. Ah, é porque eu joguei a americana. Então, é que eu joguei a japonesa. A americana saiu depois. Então, a japonesa já tinha isso aí. Porque depois foi censurado a versão americana isso aí. Mas na japonesa já tinha. Se você chegar muito rápido, ela tá lá de calcinha e sutiã. Assim, ela ainda não deu tempo de mas colocar. Mas o ápice, assim, que eu acho, o que mais marcante, assim, à primeira vista, foi o Psycho Mantis. Se eu te falar que eu passei o Psycho Mantis sem trocar o controle a primeira vez, eu fiquei horas e eu gravei vídeo pra mostrar. Eu usei todas as munição que eu peguei. Usei tudo que era grana... Tudo explodindo, tudo fazendo pra pegar uma ou outra bala, assim, mais de 2 horas pra matar aquele infeliz. E gravou o vídeo na fita cassete? Gravei na fita cassete. Mostrei pra todo mundo. E o pior, sabe o que é o pior? Deus, nem... Todo mundo rindo. Não, todo mundo riu, porque eu fiquei justamente nesse dia, foi quando o meu colega apareceu com a versão americana e me falou que ele falava que era só trocar a porcaria do controle. Aí eu fiquei com a cara de idiota. Eu nunca esqueço de sair. E o pior é isso. Com cara de idiota, ainda tava com a prova de idiota. De idiota! Que, não, mostrei. Nem pra queimar a prova. Não, mas porque os caras só me falaram que já tinha descoberto o que tinha que fazer depois que eles assistiram a fita. Eles assistiram pra ver que eu fui burro, né? E aí galera na minha cara. Nossa, alguém podia jogar isso no YouTube. Não, os caras na época de 90 era tudo bullying profissional. Tudo, não era esses bullying de hoje em dia, não. O pessoal fazia bullying profissional. É, era fazer bullying de você chorar mesmo. O Odkoff falou do prédio do Parasite Eve e eu lembrei das escadas. E exatamente. A primeira vez que você encontra aquele monte de câmera, milhões de câmeras. Exatamente, das escadas intermináveis. É interminável. Aí a primeira, lógico que você joga lá o Stunt, lá, sei lá, as câmeras ficam tudo loucas. Mas a primeira... Chef Grenade. É, a primeira vez que você olha, a primeira vez você fica, tipo, impactado. Você fala, mano, eu nunca vou conseguir passar por isso. Aí você sobe escada, desce escada, sei lá. Nossa. Vai subindo aí, luta contra o Liquid no jato, no Hind D. Aí depois... Eu vou ainda no Psycho Mantis ainda. Se você tiver um save do Castlevania, né, ele ainda fala pra você, você gosta de jogar Castlevania, não é? Wing Eleven. Os caras falavam, mas como esse maluco sabe, velho? É, então. Os caras pensavam que era o demônio. Já que eu joguei o japonês primeiro, eu só fui ver isso depois, né? Os caras que me contou, aí eu já tava sabendo. Mas Wing Eleven, se você tiver, todos os jogos da Konami da época, ele lia. E engraçado, porque todo mundo tinha os jogos da Konami. Todo mundo tinha, tipo, Castlevania, Wing Eleven, né? E aí você achava que ele lia qualquer um, aí depois você descobre, não, é só os jogos da Konami. É, né? se não tivesse nenhum, ele meio que falava assim, sua mente tá meio confusa. É, confusa, né? Mas assim, né? É, um negócio assim. Uma das cenas marcantes, assim, todo mundo comenta dessa cena, eu acho que é uma das mais marcantes. É a cena da Sniper Wolf, né? Você lembra? A primeira vez que você vê o que acontece pra Sniper Wolf no Metal Gear Solid 1, assim. Antes de você ir lutar com ela, que você passa pelos lobos, assim, você tem que ir na caixa, tem que deixar o lobo. Fazer xixi na caixa. É muito inteligente, assim, é muito. Sim. Pô, quando você. A primeira vez que você foi matar ela, você foi de sniper ou você foi lá com a. Com aquelas lançadas. Nikita. Apelação. Que a primeira vez. Nikita. Então, eu fui idiota. A primeira vez. Eu só pensei nisso depois. A primeira vez eu fui de sniper. E aí tinha que ficar usando lá o remédio lá. Diazepam pra acalmar. Ó, como que o jogo é. O jogo te incentiva a fumar. Porque fumar tira a vida, mas te acalma. Te ensina a fazer. Usar o remédio diazepam. Que te acalma, mas vicia. Aí depois que eu pensei assim. Aí na segunda vez eu falei. Mano, mas se eu usar a Nikita. Aí foi mó boi. Você vai lá no canto, fica atrás da árvore, dá um tiro com a Nikita. Acabou a... Até na primeira parte mesmo, eu acho. Não, na primeira parte, no alto lá em cima, não dá pra pegar com a Nikita. Tem uns túneis. Ah, não, tô confundindo não, com a parte não. do Grey Fox, do Ninja. Quando você vai lutar mesmo com ela, é só naquela na parte lá da neve mesmo lá. Meu, Metal Gear Solid, Marco. Você não jogou muito não, Cis, Metal Gear? Eu joguei só uma vez. Nossa, caraca. Eu joguei demais. Bom, não, mas vocês perderam, tipo, é quase como se tivessem roubado a infância de vocês. Fala a verdade, Fish. Você não acha também, Fish? Cara... Eu sou muito suspeito. Então, porque a gente jogou. Pra quem jogou na época, foi um negócio muito assim. Falar hoje, você pode até achar bom e tal, assim, mas vai ser a mesma coisa. Quando eu peguei, não peguei na época do boom e tal. Peguei bem depois, tinha passado. Cara, eu passava horas naqueles... No VR Training, tinha uns Nossa, treinos. VR... Nossa, era da hora aquele negócio. Passava muito tempo naquele... É porque eu peguei aquele Metal Gear Solid Integral, que tinha 3 discos. Que é o disco só de VR que eles lançaram depois, só ele, sozinho. Dá pra gente fazer, tipo, podcast só de Metal Gear. A gente um dia pode fazer. Só do Metal Gear 1. Tem que fazer um pra cada jogo, né? Porque não vai dar. Pior que o Metal Gear 2 também eu vou ficar falando aqui, ó. Metal Gear 3. Não, o 3 é o que mais tem. Tem o 4. O 4 é o mais. O 2 o pessoal critica, mas eu também gostei pra caramba. Mas antes da gente terminar aí, né, o maravilhoso antes de 98 aí, vamos falar também dos joguinhos que saiu e a gente queria ter falado, mas não deu tempo pra falar, né? A lista é gigante. Seu Banjo, Kazooie, que eu gostava. Esse não curte muito. Esse só o Dissection gosta. É, mas eu gosto. Eu gosto. Aqui eu detestei. Você não gosta, não? Você gosta, Fischer? Esse só entrou porque o Dissection... Banjo, Kazooie, né? Você gosta, Fischer? Ninguém aqui. Cara, eu não joguei muito no 64. O cara gosta de Crash aí. Eu vou falar a verdade. Só entrou Crash porque o outro curte, Crush. E eu sabia que o Fish curtia, aí a gente achou que o Fish ia participar, senão eu não ia nem colocar, porque eu não sou muito fã de Crash. Pra mim, o Banjo é muito mais legal. Teve Daytona USA 2, F-Zero X, outro jogo que devia estar na nossa lista também, a gente podia até falar que eu amo também F-Zero X. Eu joguei muito. Não merecia estar aqui. Cara, eu tenho uma vontade, é que eu sei que vocês é hater, mas eu tinha uma vontade de a gente fazer um franquia F-Zero, ó, F-Zero Super Nintendo, F-Zero Nintendo. E o GameCube? E o do GameCube? 3 jogos. E o do... Game Boy Advance. É, o Game Boy Advance e o GameCube. São 4 joguinhos. 5 jogos, meu filho. Tem 5 jogos. Não vem falar. Dá pra fazer um franquia, se esses haters aí. Ó, teve o primeiro. Eu prefiro fazer do Jax também, né? O Jax foi clássico. Enter the Jackal. Guilty Gear também nasceu esse ano. Guilty Gear. O jogo maravilhoso. Aquele jogo maravilhoso. É, nasceu nesse ano de PlayStation. Lembra? Sim. Não dá pra você matar o personagem. O primeiro round, assim, logo no começo você já executava, cara. Era demais. House of the Dead 2 também no arcade. Era top esse jogo. Você jogou, né, Cid? No arcade. O House of the Dead no arcade topzão. Era muito bom. Jogar. E o arcade era estilizado, se lembra? Apesar que os arcades da SEGA eram os mais top. Da SEGA era top. É, o Time Crisis também era bacaninha, do Time Crisis também era bacana. É, então, mas os arcades da SEGA nem adianta falar. Era bem sinistro. É. Marvel vs Capcom também no arcade. Clash of Super Heroes. Esse jogo meio que marcou bastante também. É que eu nunca, tipo, curti. Eu achava esses jogos meio confuso, assim, que vai pro alto. Eu sempre tive muita dificuldade, assim, de jogar. Os combos. Tipo, ele marcou bastante porque ele saiu do Street Fighter. Tipo, eram vários personagens da Capcom. Aí deu um diferencial bem grande. É, foi o crossover da Capcom com a Marvel, né? Foi o primeiro. E o Onslaught. O Onslaught era um... Cara, o boss era muito chato. Era muito apelão. Um negócio que eu achava ele bem bonito, assim. Eu vi o visual dele, eu achava Sim, ele top. Sim, bem colorido. É, coloridão. Parecia que você tava jogando um HQ mesmo. Você falou, nossa, era tipo um HQ. Era muito da hora. Esse ano também teve lá o Mega Man Bass, né? De Super Nintendo. A gente até falou desse jogo no nosso franquia lá, Mega Man. Teve um jogo que eu e o Cisne queria muito ter colocado nessa lista principal, mas entendi porque que não ninguém entrou. Ia querer conhecer mesmo, foi o Panzer Dragon Saga. Só eu e o Cisne ia conhecer, né? Eu achei um... A gente podia fazer um franquia Panzer Dragon em si. Ou então, se a gente conseguir um jogatina, ia ser top também. É, mas aí jogatina é mais difícil, né? Real Bolt Fatal Fury 2 também, pro arcade. Top. Joguei muito, muito, muito esse jogo. Muito. Eu já não sou muito fã dele, não. Muito bom. Pra combo, nossa, era muito bom e gostoso jogar isso aí. Star Ocean, The Second Story, você falou que não conheceu esse jogo. Nossa, esse jogo é lindo. Não conheci. Acho que eu tinha esse jogo, mas eu não joguei muito ele, não. Mas você chegou a ver, assim, ele não é lindo, assim, o visual dele, assim. Sim. Nem parece um jogo de PlayStation, assim, tão bonito. Eu acho. Grande não era melhor? Grande era de 97, né? Dezembro de 97. Não, mas é 97. Street Fighter Alpha 3 também saiu no arcade, né? A gente falou no bom. No podcast de Street Fighter. Alpha 3, a gente já falou bastante. Turok 2, fala aí, esse aí eu gostei também. Não foi tão. Não foi igual o 1, mas eu curti muito. E a versão. Aqui. Os dois do 64. Não, aqui é a versão do 64, que é o primeiro, né? Mas depois, em 2000, se não me engano, saiu a versão do Dreamcast. E a versão versão do Dreamcast é linda. Bust a Groove de PlayStation, que eu amo, jogo de dança. Ai, top. Ai, meu Deus. Salt Hater Nega. Metal Slug 2. Nossa, de arcade também. De Section rebolando no PlayStation. Metal Slug 2 de arcade também saiu esse ano. Joguei bastante, gastei muita ficha. Legend of Legaia de PlayStation. Esse aí também eu tive uma história igual o Cisne de revista. Eu travei num lugar lá e aí fui pra Super Game Power. Cheguei lá, Super Game Power mandava ir em uma tal pedra. Aí chegava na porcaria da pedra e não tinha nada. E nunca acontecia. Aí um mês depois saiu lá, errata. Aí falou assim: aquele negócio, o lugar era errado, não era ali. Você tem que ir outro tal lugar. Miserável. Super Game Power do caramba, velho. Essa gerrata. Essa errata. Falta de internet, né? O Google nasceu esse ano, mas faltou na nossa vida. Triste. Pode ter o World Abe's Odyssey de PlayStation, PC, né? Pra quem não sabe, esse é o jogo, é tipo como se fosse um spin-off do primeiro. Ele saiu um ano depois, aí é tipo como se fosse a história em paralelo, assim. Ele é diferente, mas é igual. É, eu joguei o outro. O primeiro, né? O principal, né? É. Esse é como se fosse um spin-off. O pessoal acha que é o 2, mas não, é spin-off. Também teve Green Fandango esse ano. Green Fandango era bom. Era bom jogar comendo Fandango, era muito bom. Nossa senhora, que trocadinho maravilhoso. Esse foi o pior de todos. Pra fechar a noite, né? Além da Half-Life, que hoje em dia o pessoal fala muito. Na época, eu lembro que o pessoal me ligava muito, assim. Half-Life ficou popular quando saiu lá os mods de Counter-Strike, né? Mas, né? E depois virou o Portal, né? Não, mas aí já muito mais pra frente. Não, né? Aí bem depois. Nossa, já Portal bem... nasceu em 2005. Ah, é? Foi com 2, né? Então, é, com 2. Tá no 98. Acho que tá em 98, sim. Eu fiz. Outro jogo também que foi lançado também em 98 foi lá o International Superstar Soccer 98, que a versão de PlayStation é Superstar Soccer Pro, que também é conhecido como In-Eleven 3. In-Eleven. É, foi o último International. A Konami viu que não tava dando. Mas é mais. Legal esse jogo pra caramba, assim. É legal. O do 64 é legal. Ah, o do 64, exatamente. É a versão do 64 é muito boa. Então, o School Monkeys também que saiu esse ano. O Cisne até fez um review desse jogo. Fiz. E também, e pra finalizar a lista, teve o jogo que tava na lista principal e no último momento saiu, que foi o Heart of Darkness PlayStation e PC, que eu gosto muito. Por causa do Crush. É, por causa do Crush do Cisne. Tem uns dois aí que eu lembrei, que não estão na lista, que é o Tenchu. Ah, é verdade. Nossa, Tenchu era legal pra caramba. Que é maravilhoso. Assim. E era tipo um esquema bem diferente, assim, do que a gente tava acostumado. É, que ele pega o stealth, tipo, é naquela ideia do Metal Gear. Só que com ninjas. E outro, que também já é bem famoso, Rival Schools. Ah, é, Rival School também, Rival Schools, né? Esquecemos de dois tópicos. O Cisne também fez um review. O Old tá acordado ainda? Rival Schools, veja. É porque 98 eu trouxe muitas lembranças pro Old. Foi demais pra ele. Foi demais pra ele. Incrível, você acreditar? Já passou 20 anos, mano. Quem nasceu nesse ano tem 20 anos. Já tá com 20. Já tem filho aí, já é... Nossa, é uma vida, cara. E tipo, a gente passando, a gente jogando nossas tardes aí nas coisas, nossa adolescência nisso aí. Chegava da escola à tarde pra jogar esses baratos. O tempo passa, né? Mas... Pois é. Tempo voa, mas já vocês têm mais alguma coisa aí pra falar de 98? Não, já sei. Só que a gente tá ficando velho mesmo, né? Deu até uma tristeza agora. Né? Caramba. Que triste. Bad. É, minha nossa, a gente tá velho. Agora já bateu o desânimo. Foi mais de lembrar que tem que acordar às 6 da manhã pra trabalhar. Ué, mas beleza, então. É, vamos lá pra nossa leitura de e-mails, comentários e afins. E-mails e comentários. Tivemos um comentário lá da Carla Sempani. Se estiver lendo errado, desculpa aí. Eu não entendi o que você falou. Leia direito, pelo amor de Deus. Carla Sempani. Acho que é isso. Carla Sempani, cara. Já olá, galera do Neoplay. Me chamo Carla. Olá. E tenho 14 anos. Conheci o podcast de vocês através do meu pai, que joga escutando vocês. que mesmo não conhecendo quase nada de jogos antigos, jogo mais PS4 e PC, gosto muito de ficar ouvindo vocês. Vocês são engraçados. O Dissection, às vezes, fica tão empolgado falando de algum jogo que já conseguiu fazer eu ir atrás do jogo para conhecer. O Cisne, com as histórias dele, sempre dou muita risada. E o Old brigando, às vezes, para conseguir espaço para falar, é hilário. Ué, é, sempre me corta. Hoje é o que menos fala. É, falo de história. Mas sempre me corta na edição. Hoje eu não gosto de falar muito. Não tem jeito. Tem que soltar um dia a versão sem cortes. Aí vocês vão ver. Já fiz a maratona e consegui escutar todos os episódios lançados até agora. Espero que vocês continuem por muito tempo. Essa história do Old aí de cortar, é tudo bem. Obrigado. Ele não fala nada e fica aí. Não é verdade, Cisne? É, às vezes o Dissection fala assim, caraca, eu não cortei nada do Old, mas também não falou nada. E fica nada, aí fala assim, vai cadê o Old? É mais fácil de editar o Old. Ele pega o MP3 dele, só, é quase só vazio. Botar alinhado é e vai. Fica aí, tipo assim, o som dos grilos. Ele tosse, às vezes fala... Então, às vezes eu tenho que deixar o tossido dele pra saber que ele ainda tá vivo na conversa. Tá vivo. Eu vou começar a tirar foto da linha, assim, dos gráficos de falar. Aí você vai ver como que o Duong é falante. Quando ele fala também, ele manda letra. Olha que tem. Pô, essas histórias do Old aí, brincadeira. Todo mundo acha que o Old é falante e eu que tô cortando o cara. É. Mas é verdade. Tá bom, então. Tô surpreso, né? Até os pais agora estão passando pros filhos, né? Pra escutar. Não, mas você reparou? Você reparou, né? Que não é que ele tá passando. Ele tá jogando ouvindo. Aí ela ficou ouvindo, assim, ele não teve coragem de mostrar. É, porque não, mas sim, a vergonha foi ouvindo, maior. Não, ele tava ouvindo, ele colocou pra todo mundo ouvir também, né? Senão se ele quisesse escutar sozinho, ele só colocava botava o fone pra ele, né? Botava o fonezinho na orelhinha, isso aí. É verdade. Concordo. Olha só, aí a gente já avançando gerações aí, quem diria? Já, gerações. Mas isso quer dizer que a gente tá ficando velho, que o programa é bom ou não quer dizer nada? Eu acho que não significa nada. Mas foram esses nossos e-mails e comentários do episódio 53, Copa do Mundo Futebol 2018. E como esse pessoal faz pra mandar e-mails, comentários, na fumaça, bip, tapatalk, mandar jogo, carta. Pô, fala a verdade, a gente podia fazer uma caixa postal, será que ainda dá? Será que é de graça? Só caixa postal vai mandar de graça. Alguma coisa não, pra mas gente. Mas pode divulgar, pode mano, ia ser legal, mas aí tem, né? tem que centralizar onde? No São Paulo? Acho que não, né? Mas Rio não tá chegando nada. Rio não tá chegando nada. Mas será que alguém vai mandar? Não importa onde a gente fizer, só pra falar, porque ninguém vai mandar. Mas ia ser legal, né? Ia ser bacana. Mas onde encontra a gente? Olha, pá, enquanto o caixa postal não vem, através do nosso e-mail, neoplayerpodcast@gmail.com, o Facebook, né, o Player Podcast, tá lá, galera aberta lá, quem quiser conversar, ver a cara da gente, pá, e ver que a gente é gato mesmo. Tem o Twitter, _neoplayer_, o nosso site, que é o neoplayerpodcast.blogspot.com.br, inclusive eu esqueci de botar o review lá. YouTube, Neoplayer Podcast, tem nossas jogatinas de pá, inclusive tem vários jogos bacanas lá, esses dias eu tava acompanhando lá, mais uma vez assisti o Sérgio Sam. Sabe o que eu assisti? Eu assisti inteiro o Inverso, esse fim de semana, o sábado, tava ruim e tava chovendo aqui. Eu peguei o Sérgio Sam de novo. Não, eu botei o Inverso e fiquei assistindo até o fim, assim. Mano, é mó engraçado, até mó é legal. Eu acho que a gente tá ficando velho mesmo. Porque, pô, quando a gente gravou, eu falei, meu irmão, eu não vou ter saco pra ver isso nunca mais. Nunca mais, eu também, que agora eu pra assisti. Gravar é uma luta, agora pra assistir é gostosinho. Até pra editar eu reclamei pra caramba que eu não tava aguentando assistir, mas agora eu assisti inteiro. Mas é bacana, tem uns jogos bacanas. Tem jogos de Nintendinho também, jogos antigos. É, os de Nintendinho é legal. A gente tem que voltar a gravar. Não, a gente tem que... mês que vem vai fazer um ano que a gente não solta mais nada de jogatina. Bora comemorar então, fazer festa com um ano. Não, a gente vai gravar alguma coisa. A gente escolhe um e grava, pode escrever. E o nosso grupinho do Facebook, que é o Neoplayer Podcast, né, grupinho, chama lá, quer participar desse grupinho aí, sacana. E o Ronaldinho.com não poderia faltar, né, o Player. O dia que essa rede social bombar, a gente vai estar lá. A gente é o primeiro, né, gente? Não bombou quando ele tava no auge, agora que ele se aposentou, é que não vai mesmo. Ele tem até uma propaganda agora que tá passando aí na TV aí. O pessoal tá com raiva do Facebook lá, tá protesto, tá todo mundo, hoje tá teve debandada até lá, que vai sair todo mundo. O Zuckerberg teve que até falar lá no coisa lá europeu lá pra todo mundo, pois até na internet falar. É, os caras tão com os movimentozinhos aí de fora, face, uai, de repente tô achando que é nessa agora que o Ronaldinho engrena. Pois é, vai dar mole mesmo pra ele, que ele dribla mesmo. Como a gente não sabe o futuro, então é melhor não falar nada, né? Vai que vocês, cai um meteoro e vocês acertam aí. Pois é. E, mano, cenas tradicionais, tradicionais, dos tradicionais do podcast, quem vai pedir a música que vai finalizar essa bagaça é nosso amigo Old Coffee. Old, que jogo vai finalizar essa bagaça? O jogo é o Dragon Ball FighterZ. A música do jogo. Você pediu, você pediu o jogo. Pô, se você tivesse falado da música, eu falava. A música, eu falei então. A música não tem o nome da música, mas é o tema do Trunks. Do Trunks? Future, deve ser Future Now. Pensei que você ia falar Future World, porque tem uma música do Halloween que tem esse nome, Future World. Não, não tem música não. Pelo menos no, onde eu paro no YouTube só tem o nome lá, tema do Trunks, pronto. Aí está, o nome do, da música é isso aí. É o jogo do ano ou não é? É o jogo do ano ou não é? É, de todos os anos, exceto 2010. É, isso aí, tá certo. Exceto o ano que sai Cavaleiro dos Zodíacos. Isso, é isso aí. É porque eu me embolei aqui na mensagem. Eu entendi. O povo tava bravo no WhatsApp mas aqui. Mas não sai esse ano, então. Esse ano ele vai ser. Mas, beleza. Então, foi isso aí nosso episódio. Daqui 15 dias, semana, meses ou anos, tem mais. Falou! Aê! We'll be right back. Mas você vai ter que falar isso que você sabe, né? Eu sei, né? Mas já falaram isso que você nem tem que converter, porque eu não sei editar. Ah, não bom, porque deve ser alguma música. É, joga na cara mesmo, joga na cara. É, lógico. Assim, vamos logo, vai lá. Hoje é desses. Joga na isso. Cara, miserável. Vamos lá. Vai virar treta, eu nem sabia. Jogos de 1998. Ai, meu Deus, depois fala. Espera a gente começar. É que o cara nem sabe o que a gente tá fazendo. Mas não importa, a gente tem todo o tempo. Deixa a gente só começar a gravar direito a bagaça. Uma maluquice. Então, foi a mesma coisa agora com a gravação. Eu pensei, será que eu estou gravando? Lembrei aí. No episódio do Street Fighter que o Keiso fez a mesma coisa, só que não tava gravando. Lembra? E aí eu falei, filho, tanto não, que eu tive que... Eu tive que pegar a voz dele que vazou no meu áudio, dele falando do Branca, e aí eu coloquei. Aí pode ver que tá, tipo, chiado uma parte que ele tá falando, é por causa disso, que não tem o áudio. Só uma parte? É, um monte, né? Mas o áudio dele tava triste lá, né, aquele dia. Então, mas eu até deixei só também depois no feed. Hã? Só a cena triste. É. A gente ultimamente não tem tido problema com o áudio, né? Graças a Deus. O áudio depois que o... É, a internet da praça aqui é aumentada pra Omega. Agora que sério? Caraca. Agora dá pra fazer stream. Mega não, já. Mega não, 10 mega. Oh! É 10. É, o download stream. Vem ao mega, mais ou menos. Ah, então é 10, né, porra? Aí sim, tá ostentando, hein? Tá melhor que a minha internet. Que não, internet... não tá cortando também a chamada, tá até estranhando. É, minha internet, é 4 mega, aí eu faço download a 400k. Nossa, o Old tirando onda na cara do O Old de grátis tirando onda da cara minha que paga. Que é ano de eleição, né? Eu quero ver quando chegar em outubro que acabar o dinheiro, aí vai ficar uma semana sem internet. Não pode falar isso, não. Vai dar tudo certo, eu tenho certeza. Vamos começar. 2016 ficou um mês sem internet aqui. Pô, o povo gastou dinheiro na campanha, né? Aí não sobrou mais nada pra internet. Nossa, é verdade. Foi tenso. Eu não sabia o que tava acontecendo no mundo. Isolado. Ah, é verdade. Vamos começar. Tem KOF 98, tá bom. É, lógico. O Dissection escreveu aqui certinho, mas é KOF 98. Que palhaçada, é The King of Fighter 98. Mas ninguém chamava os brothers. Ninguém chamava os brothers. Vamos jogar The King of Fighters 98. Vamos jogar The King, pronto. Ou então KOF. É, era King of Fighter. A gente falava assim: vamos jogar King of Fighter. Não. King of Fighter falava, desse jeito. Não. Vamos jogar KOF. Que KOF? KOF é o negócio de hoje, vamos jogar King of Fighter. Vamos jogar King of KOF. Quem falava KOF era os burguês que queriam dar uma de Ah, sei lá. De nada, vai. Você tá viajando, nem sei sabe o que tá falando. Fugiu a droga da palavra. Fugiu a droga da palavra. Vamos lá, então. Já vai meia hora isso aí. É, se você deixar, vai... mentira, faz 3 minutos, olha lá que tá gravando. Tu viu aquela versão do Resident 7 pro Switch, cara? Que vergonha. Mano, é o que eu ia comentar, mano, isso. Puta. Sabe o que é o pior? Qual é a finalidade de você ter uma coisa que pode ser portátil se você vai ter que jogar sempre usando a internet ali? Internet e fodona. A internet tem que ser mó boa. Entender. Fora... Escruto, cara. E a desculpa, caralho, ainda que falar que não ia aguentar é mó mentira, por causa que tem Doom, tem Wolfenstein 2. Mano, só. Porra, o Switch faz milagre, cara. Então, tem o Doom, tem o Wolfenstein 2, que é muito a compactação mais dele já é coisa de maluco. Mas a desculpa era por causa que não, talvez não ia dar. Eles nem tentaram, que talvez não ia dar. Mentira, cara. Então, mas Wolfenstein 2 é muito mais foda do que o Resident Evil. Não, você tem a visão limitada. Daqui ela vai ser a próxima Netflix dos games, você vai ver. Cadê o serviço da Sony de jogar PlayStation pelo computador? Cadê? Ninguém mais fala. Morreu. Morreu, já. Não presta? Então acho que o Resident 7 vai ser bom. É só a Netflix comprar. E outra, esse barato aí também da Capcom, você paga, tipo, lá, €15. E ainda só vai ficar 128 dias. Nem é tipo pra seu. É um aluguel. É uma locação. A ideia é interessante. Mas aqui no Brasil isso não existe, cara. No Japão, mais 120 dias você não zera, não? Mano, mas eu compro o bagulho e eu quero pra mim. Se fosse a locadora, quem quer comprar, compra. Mas tipo assim, é como se fosse a locadora. Não, mas no Switch não compra assim. No Switch só tem isso. Você não tá entendendo, cara, que... Vai pro PlayStation, tem PlayStation 4, pô. Não, então, mas tem um PC, mas eu tô falando quem só tem o Switch. Trazer, a Capcom não quis trazer porque o jogo já é antigo pra ela. Já deve estar pensando em outro, já, entendeu? Aí não deu trabalho de fazer versão. São os que ele não mexeu, né? É, então, foi o que ele não encostou, né? É, então... Será que ele gosta de zumbi? Adoro. Será que alguém lembra desse jogo ainda? Ai, caramba. Eu já tava vendendo por 50 conto nas lojas aí. Já, mas daqui a pouco... E o pessoal não tá comprando. Daqui a pouco vai estar por muito menos, meu filho. Vai. É igual aquele Umbrella Nossa, Corps. Aquele é muito Umbrella Corps. Engraçado que foi o Cisne ainda comentou assim, não, vai ser legalzinho pra jogar a Copa. Eu falei, não vai ser. E não foi. Esse Umbrella Corps já tava escrito. Morreu. É, e morreu. Já tava escrito. Umbrella Corps. É igual do zumbi. Engraçado que a Konami viu que a Capcom falhou com o Umbrella Corps e a Konami quis lançar esse negócio de zumbi do Metal Gear. Cara, eles queriam pegar... Sei lá, na minha cabeça eles pegaram a engine lá, vai, faz qualquer merda aí pra... Eles pensam assim, nossa, a gente gastou uma nota pra esse Kojima fazer esse jogo e ele só usou pra esse jogo. Ele não terminou o jogo. É, então. Aí a gente... Mas ele não usou só pra esse jogo, não. Ele usou Pro Pro Evolution. Mas ele nem usou a versão normal, eles tiveram que adaptar, que falou que ela foi feita de um jeito, que eles tiveram que adaptar pro Wind Eleven. Você vê, né, que ele falasse, mano... Então, mas aí ficou aquela beleza, né, que depois todo mundo criticou, né. Aí, tá vendo? Aí eu tenho que falar, aí ninguém deixa, tá vendo aí, ó. Isso aí tem que ir pra lá. Fala. Quero ver se vai no final. Fala. Não.